Bem-vindos a todos a mais um podcast. Este é o seu podcast de 2019. Já se consegue dizer que 2019 foi absolutamente, finalmente. Já entrou, digamos assim. Podcast número 64. Mais uma vez, fatias de bolos para gente com fome de saber. Dentro de uma perspectiva de alguém completamente insano, como sabem, mas tudo bem, porque mais vale questionar a minha própria insanidade do que estar a acreditar no que faz o indivíduo que passa por nós todos os dias, alguém sano, com o seu jornal debaixo do braço, que é sempre uma boa referência para a gente rir na cara do que é que se passa à nossa volta. Mas, independentemente disso, insano ou não, vamos lá então começar com algo completamente doido. Já houve o evento tecnológico. Ah, vamos passar. Tech News, para abrir o segmento, pronto. Já houve o CES, várias inovações tecnológicas, onde em 2016 ganhou o Paulo o Selfie Stick, espetáculo. É grandes inovações que vêm aí na calha, graças ao avanço deste intelecto que o ser humano carrega, que traz esta tecnologia toda que nós, meu Deus, temos tudo, tudo na ponta das mãos, é só... A custa é saber a pergunta e como o mundo anda a transformou-se à nossa volta com estas tecnologias de informação, de exploração, todas as áreas só beneficiaram com estes avanços tecnológicos. E já houve a feira que traz as novidades, novas tendências, como vamos ver as pessoas a andar na rua, olhar para o quê no futuro. Pronto, podemos tirar assim uma previsão, claro que não é melhor não ir para a bolsa a apostar naquelas empresas, porque a maior parte dos guichês até são pequenas barracas chinesas, mas pronto, a Sony tem sempre o seu stand e não sei o quê. Mas a estrela deste evento, além das garinas, não é? A estrela deste evento, para mim, claro, os sistemas de estacionamento automático e treta, agora chamam, dão outro nome às baterias, células de energia, uma coisa qualquer. Pronto, independentemente disso, a estrela da CES deste ano, ladies and gentlemen. One other story to tell you about as well, it's been generating buzz on the CES show floor. Check out this smart toilet from Kohler. It's Alexa enabled, costs $7,000. Users can control the toilet's features with their voice, including playing music, adjusting lighting, as well as checking news and weather. The toilet will be available later this year. But does it heat and spray like Japanese toilets, which are the best? Either way, I think too much. Keep it simple. No, I think you can innovate a toilet. Entertainment seat. An entertainment toilet. That is it, though. How useful that would be in our prep. Well, I don't know. I'd rather do that at the desk. That's it for Closing Bell today. Fast Money begins right now. Espetáculo. Quantas vezes é que a gente não está a cagar e dizia assim, man, estava-se bem, era óbvio que em Barreiros. Porque, sei lá, a atmosfera à volta talvez seja propício ao Tony Carreira. Pronto, uma coisa assim, olha, Tony Carreira. Espetáculo. Finalmente, eu acho que eu vou já começar a juntar uns trocos para comparar assim que vir uma, porque, man, com a Alexa embutida e tudo, uma pessoa falar para a Sanita e a Sanita responder, man. E eu acho que há aqui isto, meu Deus, como será que vai ser a nossa impressora de papel higiênico no futuro? Inteligente, claro, ligada diretamente ao frigorífico. Eu acho que isto realmente foi bastante inovador. Mas já agora vamos continuar aqui um bocadinho mais dentro da tecnologia. Onde é que dá? Ai, Facebook, sempre a mesma coisa. Mas não é só o Facebook, está o compadrio e eu estou com um desses na mão, mas realmente, enfim, pelo menos esta app não está aqui instalada. Tech giant Samsung is under fire at the moment for making it impossible to delete the Facebook app from its mobile phones. Well, the pre-install apps can only be disabled and not actually removed from devices. And that's thanks to a deal between Samsung and Facebook. The social media platform claims, though, that the disabling the app is as good as deleting it in terms of privacy, although many people aren't convinced by that, especially in light of recent scandals surrounding Facebook. Just last week, a new study revealed you don't even need an account to be tracked by the network. More than 60% of apps tested send data to Facebook the moment they are opened. Each Android smartphone user has a unique identity, and that is linked to their data. The study says this is enough to allow Facebook to build up a picture about a person's interest, behavior, and also routine. Facebook, though, stresses it shares personal data in a transparent manner to help developers and also streamline advertising. Epá, Agora que estava a ouvir este clipe, porque ao fim e ao cabo, o que é que este clipe traz de novo? Nada, né? A gente já sabia. Mas agora veio-me à cabeça aquele conceito de, visto que estes gadgets que nós usamos todos os dias estão-nos sempre constantemente a espiar e a extrair informação que nós nem sequer conseguimos perceber lá muito bem como é que ela é compilada e usada contra nós, mas lá que vemos o efeito do que isso está a acontecer, vemos. Como é que será que vai ser depois aquela sanita do clipe anterior? Inteligente, como é que será aquela, que raio de informação é que ela depois vai mandar? Vai mandar amostras fora? O que raio de tipo de qualidade de papel higiênico? Se é que, o que, quantos litros é que gastas num autocolismo? Tirar amostras? Tipo, já se calhar depois aquilo como liga diretamente ao hospital, já podes fazer o teu exame de proctologia ali sem sair de casa logo a seguir ao pequeno almoço, não custa nada. É só instalares a app do médico. Não sei, estas coisas às vezes assustam-me um bocadinho, mas de qualquer maneira é inevitável, é só temos é que estar atentos e usar o lado bom do seja lá o que for. Se bem que também, porra, estar a gastar tantos recursos só para. Só para quê? Só para ter uma sanita inteligente, meu. Um gajo dizer à sanita: toca-me esta música! E tipo, oh man, não sei. Pronto, acho que é assim um bocado esquisito. E agora falando nisso, também havia aqui. Há aqui uns clipes quaisquer também que envolvia uso de data. Vamos ouvir isto. Ok, é isto mesmo. Isto é mais uma. Isto é só para ter uma ideia. Termos uma ideia, mais uma vez, de quanto a informação, que, por mais leviana que esta conversa seja, enfadonha, é pá, fogo, este gajo está sempre a falar nestas merdas. Epá, é que nós estamos mesmo a ser. Isto é quase como literalmente. Arranjar uma forma digital através de um computador de nos estar a roubar a alma e a vendê-la como números para nos venderem mais produtos. É tipo, nós somos o nosso pior inimigo de marketing e acabamos por ser maus com a nossa carteira e não pensar bem no nosso futuro porque estamos a corromper ao nível da alma. Por isso é que nós vemos como as pessoas são tão agarradas a. Até aos gadgets, faz parte da vida delas, está sempre ao lado delas, estão sempre a olhar para elas, é o espelho digital da sua própria alma, mentirosa, que é a parte mais triste. Mas como a informação vale, que até já chegou ao ponto de que algo que temos que recorrer na nossa vida, cá de ser sempre linhas de crédito para financiar algo, comprar carro, casa, investir numa empresa, seja o que for. Agora também, com autorização de vida, tudo o que conta com pontos a teu favor para teres uma linha de crédito garantida ou não, porque há o outro lado da questão, a tua própria informação é benéfica como bónus não realista para crédito, mas de uma forma em que acabas por dar mais uma fatia em troca de crédito da tua vida voluntariamente. You know, you gotta think of it as the credit catch 22. In order to borrow money, you need a good credit score. But to get a high number, you have to show a solid credit history. With that in mind, Experian, one of the three major credit reporting companies, is piloting a program called Experian Boost. The premise is simple. If you're willing to share more of your personal information, you may see an immediate increase to your credit score. Consumers who opt into the program allow Experian to access their bank account and track utility or phone payments. That data is added to their credit file, and then they get an updated score. Experian says scores rose for two out of three consumers participating in its pilot phase, and 10% of those with a so-called thin file had enough credit history to be given a score for the first time. Now, there's another program expected to be rolled out this summer called UltraFICO. It's a partnership between Experian, the fintech firm Finicity, and FICO, the credit scoring company. Consumers again must opt in to allow access to their savings and checking accounts. Their balances will then be monitored to see how they manage cash flow and pay their bills, and all of this data will be used to calculate a new and possibly higher UltraFICO score. Now, that's good news for many consumers and for lenders too, who will be able to draw from a larger pool now of potential borrowers. Bem, grande Big Brother. Ah, sim, isto vai ser excelente. E lembrem-se, finalmente vai dar para ir ao banco enquanto estás sentado no teu trono inteligente, aquela sanita espetacular. Tudo bacano, tudo à maneira. O que mais é que também. Porque a tecnologia, eu também podia encaixar agora aqui este clipe e vou fazê-lo. Tecnologia está em todas as áreas. Porque todas as áreas estão a cruzar de uma forma que faz o que nós, como seres humanos, temos sempre tendência a fazer. a tal busca da perfeição que nunca é atingida, porque algo pode ser sempre melhor, algo pode ser sempre melhor. A obra nunca está completa, o artista nunca está satisfeito. Isto é o que nós fazemos. Agora, que raio de rumo é que a gente está a tomar com esta, com este fator humano natural que nós temos dentro de nós? Ele está a ser rentabilizado, ele está a ser usado, nós estamos a ser manipulados. Mas e como sempre, dentro da tragédia humana, este é o caminho. A maior parte dos progressos tecnológicos foram sempre atingidos nas piores situações de conflito que englobasse mesmo a humanidade, que estão na história. O progresso tem que entrar num ritmo galopante, porque está em causa a existência, seja lá qual for a causa que esteja a ser batida a sangue na altura. A tecnologia avança de uma forma que quase como prova a nós próprios que só quando temos o pior é que fazemos o melhor e vice-versa. E isto, por isso é que às vezes viver estes tempos do kumbaya dão cabo da nossa essência natural como ser humano. Está corrompida, está explorada, e a própria tecnologia também ajuda a fazer disto ser uma normalidade científica que depois é adotada por estas mentes um pouco mais fracas, como se a ciência conseguiu dobrar a natureza, é porque a natureza o podia fazer à partida, por isso é natural. Há aqui uma certa disfunção, isto pronto, né? Há sempre gente, qual é tu? Epá, isto, epá, não é normal, e graças à tecnologia normalizou-se algo que é antinatural, vindo das nossas maiores virtudes, que por vezes se tornam um defeito, levar tudo em frente, porque tudo acaba por ser hoje em dia também um negócio. The research that I do, in addition to the clinical work that I do, is really involved with understanding what these young people experience. What is their experience as a young person who doesn't feel like they were born in the body that matches their internal sense of their gender? You know, there's astounding rates of suicide attempts among trans youth. So about 50% of trans youth have attempted suicide by the time they're age 20. So this is a serious public health implication. So for those young kids who are starting puberty and have strong gender identities that don't match their bodies, those young people can really benefit from not ever going through the wrong puberty the first time. In older kids or adults who've already gone through their endogenous puberty, those young people have to go through a second puberty. Well, we don't even like going through one puberty, frankly, nobody really likes it the first time. So it's very hard for them. It's Epá, para já, what the fuck, segunda puberdade. É, mas tipo, é que, e depois metem aquelas musiquinhas por trás, mesmo para influenciar, porque isto está tudo, está tudo estudado, está tudo scriptado, a intenção é clara, a venda do produto está no ar e é a corrupção da tua própria alma, porque está fashionable. Está fora de moda ser hetero. Não saias à rua, vê lá se compras aquelas calças que já parece uma mulher lá a vir ao longe, que isso é que é ser homem. Essa merda é que está a dar. E ser parvinho. Eu depois tenho aqui mais clipes, mas para já, tipo, a conversa já vai, tipo, mas estamos a falar de quantos seres humanos, porque se for só de um, mas quantas puberdades é que a gente passa, meu? Será? Pronto, epá, estas coisas fazem-me confusão, porque tipo, está aqui a ser normalizado um discurso. Com toda aquela frequência que entra pelo tímpano adentro, agradável. Mas porra, meu, o que está a ser dito é abominável, meu. Much easier if we can halt their puberty early on in the process and let them be suspended for a little bit and then put them through the right puberty that corresponds to their brain. This is what we do over in our program. If we get kids early enough in the process, we put them on puberty blockers or med. If we get them early enough, mas esta frase já foi atribuída a tanta gente podre na história, que é, dê-nos as criancinhas. Olha isto dito pelo Michael Jackson, dentro da reputação que ele ganhou com os mídias. Não dá, não é? Olha isto dito ali pelo Jorge Rito. Um gajo acendia logo a tocha, meu. Medications that actually keep their body from progressing through that wrong puberty. They come in older, they may be appropriate patients to go on to hormones that will allow them to either feminize or masculinize their body, which gives them a body that's much closer to their internal gender identity. And so I'm really hoping that people understand this lives in the medical world. It necessitates for some people medical intervention, and that's really important. And it has to stop being a political and religious issue, a mental health issue. The mental health piece of it comes from the way that the outside world responds to these young people, and adults as well, but because I work with young people, that's who I understand, and I understand the experiences and the trauma that they undergo because they don't have an aligned gender identity in the rest of their body. Então, a ver, além do que ela disse, agora, tipo, vamos esquecer, para que, o que é que eu vou comentar? Ela disse, você é bárbaro, é tipo, pronto, o ponto está feito. Ela fala com o Vocal Fry, isto agora está na moda. Isto agora está na moda. Falar assim, Vocal Fry. Vou-vos repetir aquele clipe do podcast passado. Ela também falava assim, man. What can I get you? I'd like a large coffee. Okay, so hot coffee? Hot coffee. Okay, room for cream? Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice? This is my voice. No, it's not. I heard you talking a minute ago. I know you don't talk like that. Neither do you, because nobody actually talks like this. You choose to talk like this. And today I chose to talk like this. Ok, sem dar seca, mas vejam lá se também não notam, é que isto parece que é uma técnica de programação neurolinguística que as pessoas até copiam involuntariamente, não percebo. The research that I do, in addition to the clinical work that I do, is puberty. Well, we don't even like going through one puberty, frankly, nobody really likes it the first time. So it's very hard for them. It's much easier if we can halt their puberty early on in the process and let them be suspended for a little bit and then put them through the right puberty that corresponds to their brain. This is what we do over in our program. If we get kids early enough in the process, we put them on puberty blockers or medications that actually keep their body from progressing through that wrong puberty. They come in all... Aqui mais para o fim, notas. E agora se eu continuasse a gravar o podcast sempre a acabar as frases... Epá, que horror, meu. Mas que rei de treta é esta? Foi... ok. Pronto. Independentemente disso, cá está. Uma forma como a tecnologia... Porque a tecnologia é muita coisa, acaba por ser disfarçada nestas situações. E estamos a falar na tecnologia que entra no campo medicinal. E cá estamos. Estamos aonde? Estamos a viver o quê? O pico da gripe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uf. Alguém tem uma vacina aí, nem que seja no mercado negro. Eu estou completamente a precisar. Essa merda está a dar cabo tudo. Oh, será que isto... Eu continuo a pensar. Epá, será que isto é um grande deploy de marketing, em termos de uma firma com mais poder do que nós pensamos, influenciar tantos mídia para comprarmos bets para um país inteiro, porque é um bom negócio, a assustar as pessoas nos mídia. Porque até geralmente quem toma a vacina acaba por apanhar na mesma... Parece que a vacina acaba por ser uma variável dentro do que já é a própria gripe. Não sei em concreto, porque quem toma a vacina apanha ou não. Mas geralmente, como estão a levar com uma estirpe, basicamente é pôr-te doente sob controle para ganhares a imunidade para não apanhares o resto. Mas acabas por levar com ela. Eu ainda não apanhei uma este ano. Já teve a ameaçar, mas o sistema imunitário está-se a aguentar. E não tomei a vacina, não é? Mas pronto, na televisão eles já sabem, eles até já sabem a estirpe que vem aí. E dá para acertar o relógio em relação à tendência. É completamente... Funciona que nem um relógio, está ali, timing perfeito. Todos os anos está a acontecer, há uma estirpe, há os porcos que vão, os pássaros, os macacos, eu não sei, é tudo uma grande confusão. Mas eu, na verdade, só vos estou a falar, é dos globos de ouro. Tipo, o quê? Vacinas e globos de ouro? Vacinas e globos de ouro? Será que a indústria farmacêutica é tão arrogante que num país com a legislação aberta para eles fazerem campanhas publicitárias de magnitude superior, acho que nós temos permissão, mas para lá caminhamos. Para lá caminhamos porque é uma indústria com muito poder. Será possível que as vacinas para a gripe tenham alguma coisa a ver com os globos de ouro? Mas de uma forma escandalosa, e para quem não sabe é mesmo um bocado inimaginável o que vocês vão ouvir. Mas vocês vão ver um anúncio disfarçado num evento que não passa mais também de vender outro produto. É que já nem é subversivo. É mesmo in your face. Normally, at this point of the show, the host would do something fun and spontaneous to show how we're all just ordinary people, like ordering pizza for everyone. But since we already get food at the Globes, we thought we'd mix it up and try something new. So roll up your sleeves, Hollywood, because you're all getting flu shots! Os espectadores estão todos a dançar. É, arregaça a manga agora. These nurses are all licensed professionals straight from the Rite Aid in Echo Park. And look, if you're an anti-vaxxer, just put a napkin over your head and we'll skip you. You're welcome, you guys. This costs $50,000, you guys. You're welcome. Some of the biggest stars in Hollywood are getting ready for Carol Burnett. A sério, isto aconteceu. Mesmo, o quê? E depois, mesmo que tu vivesses como espectador, apanhado naquele evento de surpresa, tipo uma rusga médica, seringa na mão, anda cá, anda cá. E tu dissesses assim, pá, eu por acaso tomei a minha há 2 semanas, estive de cama até anteontem, estou aqui, mas estou bem medicado, eu não quero a vacina. Segundo o apresentador, quem não quer a vacina é um anti-vaxxer. Nem sequer tens hipótese. Põe o lencinho em cima da tua cabeça. É que nem há a opção C neste caso. Tipo, uns já tomaram, uns não tomaram, outros não querem tomar. Neste caso há 3 opções, visto que a terceira foi puxada como carta logo de introdução. Mas, meu Deus, esta gente vendeu a alma ao diabo, man. É a única explicação. Mesmo sendo como sou, em termos religiosos, tipo... Não há outra definição melhor para dizer que esta gente vendeu a sua alma ao diabo, meu. Mesmo os Globos de Ouro. Think Mitch McConnell next. That could be good, couldn't it? Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. E pronto, e dizem-se estas coisas em eventos perfeitamente, digamos, sei lá, dentro de uma mentalidade mais liberal, talvez, dizem estas coisas tipo, assim em jeito de piada, mas será que esta piada também não é assim um bocado de mau gosto? Sem falar no evento das vacinas, mas como é que estas coisas podem acontecer num evento que está a promover entretenimento visual? Afetar assim tantas nossas vidas? Eu vou ter que falar outra vez daquela fundação do Norman Lear. Toda a gente tem o nome do George Soros na ponta da língua quando falamos em financiar ONGs e conteúdo, tendências, mas está aqui também um grande George Soros que cai um bocado desconhecido. Eu já falei neles no meu podcast anterior. E o porta-voz deles fez mais um discurso daqueles aos seus próprios clientes, que é um espetáculo. Esta gente influencia de uma forma muito pacífica e subversiva, porque debaixo das linhas é que sabes que se negociares o teu projeto audiovisual com esta gente é que estás no caminho certo para te tornares numa vedeta, num milionário, num nome de alguém com reputação que nem sequer tem competência para estar a defender coisas que são inseminadas dentro dos filmes com tendências políticas e sociais sempre defendidas como uma certa normalidade. É fartado a rir como vários campos, inclusive a indústria farmacêutica e os movimentos ambientalistas e a própria política, o desprezo a certos líderes. O inimigo do MacGyver sempre foi um russo, porque era o Rambo 3, associou-se com a Al-Qaeda, com os Mujahideen, pá. Porra, o Rambo 3, meu. Meu Deus, o maior defensor dos Estados Unidos, afinal, se calhar também ia no cockpit ao lado antes de bater na torre. É isso que a gente tem que tirar da percepção que vivemos. Porque, historicamente, se fizermos uma retrospeção, acaba por ser algo que está muito mal contado e até num tão curto espaço de tempo, que acaba por ser... Tem que haver aqui uma motivação que o provoca a ser como é. E esta associação do Norman Lear, www.normanlear.com, e podem explorar. Um dos quotes dele, por exemplo, é: "Through television and film, the entire entertainment industry can influence the environmental awareness of millions of people." Como quem diz, vamos manipular mentes, a subsidiar ou a dar sugestões ou a reescrever scripts com assuntos de interesse dentro destes projetos dos globalistas que são puro e meramente de controle, domínio da narrativa. E esta narrativa é passada para toda a gente. Estes gajos, pá, estes gajos têm uma importância brutal. E vamos ouvir então, mais uma vez. O porta-voz falou mais uma vez. Eu não sei bem a sequência. Ora. Pronto, para já vamos, por exemplo, ver as condições de que qualquer equipa de escritores esteja envolvida numa série a trabalhar para uma cadeia de televisão qualquer. Pode esperar através da consultadoria dos serviços que eles têm para oferecer e de tudo que basicamente até doutrinam estes escritores que têm uma tendência liberal muito grande, uma tendência marxista muito grande, e isso nota-se e passa-se para os scripts. Como todos nós detectamos aquelas pequenas nuances nas séries de televisão, vamos ouvir este gajo a falar. So we will put on a topic that is of interest to us, and we hope it's of interest to writers. So in that year, or recently, addiction, fact and fiction, a world of stories, which is about global health stories, place matters, which is about the, in particular, how income is a huge determinant of public health. Beyond Aaron Brockovich, something about toxins in the environment. Who Shall Live and Who Shall Die and Why, which was about violence and unnecessary deaths from disease. So in this way, by putting on these briefings, we are in some ways choosing topics to get them onto the radar screen of writers, but it's all voluntary. It's there. If you want to come, great. We want to throw a spotlight on it. Similarly, we call the writers, the showrunners, and we say, you know, the most marvelous expert is coming to town next week. This person knows everything there is about epidemiology or biological warfare. We thought your writers might be interested. We'd like to bring him or her in for an hour. And almost always they say yes. So even though we are a resource, we're an especially friendly and a little bit aggressive resource trying to bring to the attention of writers issues of prominence. And by the way, the people that we bring to the writers' rooms turn out often to be the basis for characters that appear in series. And because of that, we pay special attention to having women and minority scientists and doctors among the people who come, because that illustrates, without saying a word about it, that these are people that do this kind of work. Aqui está. Como ele disse, amigavelmente e agressivamente a impor esta vontade que depois passa por todos os escritores e até os homenageiam, de certa maneira, como personagens, como podem adaptar a ideologia deles, quase como um combate cívico da doutrina que está a ser programada por este porta-voz muito inteligente, que fala pelos dois lados da boca. E estamos aqui a falar numa manipulação autêntica de todo o conteúdo que passa nesta televisão. E isto é a parte do entretenimento. Aqui nem sequer estamos a falar na parte da informação. Estamos a falar da parte do entretenimento. E esta organização tem poder, mas muito poder. Eles estão envolvidos em praticamente tudo o que a gente vê nos canais americanos com séries. Isto influencia e molda estas gerações que crescem à frente do ecrã a assumir com alguma naturalidade, porque além dos livros de história na escola estarem deturpados, os próprios pais estão-se a autocensurar eles próprios, porque esta é a tendência e aparentemente ninguém está a dizer o contrário. Apesar de termos a recordação e termos vivido a ilusão que está a ser perpétua neste momento, quase que é uma vergonha. Esta associação também tem a sua responsabilidade. E é engraçado como até este meio, e eu vou dizer isto por causa de um clipe que eu vou passar depois, um podcast pode ser muita coisa, pode ser uma pita estúpida histérica a pintar as unhas ou a dar dicas como, ou a filmar portas a bater e dizer que é fantasmas, ou ter um simples e grande belo decote, qualquer coisa. Mas um podcast também é um veículo que dá para transmitir informação, que é coisa que está cada vez mais em falta nos meios de comunicação mais formais, nos conglomerados corporativos, nas pessoas que têm todo o recurso para passar lixo de informação, que é o que eu passo a vida a passar nestes podcasts, é o lixo e os players que estão a patrocinar este lixo. E vamos então continuar a ouvir de uma maneira muito amigável, porque ele está a falar entre amigos, os próprios clientes que investem e querem uma visão ou uma forma mais explícita de perceberem porque é que estão a gastar o dinheiro e apesar de tipo, têm bastante audiência, porque estão sempre a acertar no nicho de mercado principal, que é esta gente que é um pouco demasiadamente liberal. So in the course of our work, this is in the 2 years, 11 to 13, 335 storylines that we worked on have been aired. We've worked with 35 networks in the past 4 years, 91 different television shows. We have a brand new aspect of Hollywood Health and Society, which is to work with on the topic of climate change. Where, again, all these different activities, writer briefings, screenings, newsletters, and so on, are an attempt to provide free resources to writers who want to include climate change as one of the storylines that they're working on. And just to give you an example of that climate change work, a few weeks ago, there was a field trip. We do something called story bus tours to the JPL NASA lab in Pasadena, where we brought something like 37 writers and producers to experience the most amazing stuff that they have going on to inspire them in this area. Isto é como aquela história dos repórteres embutidos no conflito do Iraque, em que mergulhavam sempre com os tropas do qual estavam a acompanhar e, obviamente, com o instinto de sobrevivência dá logo a empatia com quem te está a proteger o rabo enquanto estás a entrar em território invadido de um pretexto que não era lá muito legítimo. Os embedded reporters. Isto é um fator psicológico muito estúpido. Mas agora que eu ouvi isto, realmente, falta-me aqui um clipe. Eu vou fazer aqui uma pausazinha a ver se eu encontro. Falta-me aqui o terceiro, que ele nomeia, basicamente, quem é que está por trás dele em termos de financiamento. Ok, já encontrei, perfeito, isto até devia ter sido o primeiro, falha minha, mas aqui vem a receita do budget que vem por trás e a influência que eles têm, os filântropos do costume que não fazem nada de jeito pelo planeta. When I started Hollywood Health and Society, it was the first program that we started, so it is now about to enter its 10th year. We are funded largely by the US federal government. And our number one sponsor since the beginning has been the Centers for Disease Control and Prevention. And other federal agencies that have supported us are the Division of Transplantation of the Department of Health and Human Services, the National Institutes of Health, the White House Office of National Drug Control Policy, and the Agency for Healthcare Research and Quality. And in recent years, our federal funding has been joined by private philanthropy in the funds from the California Endowment and also from the Bill and Melinda Gates Foundation. E pronto, assim já temos mais ou menos uma base da tendência de quem está a financiar faz com que este projeto exista e tenha sucesso e pague viagens a escritores para verem à sua frente as mudanças climatéricas num ambiente de alguma forma excepcional, para os convencer a irem de volta para as suas, entre aspas, máquinas de escrever e largarem a sua imaginação corrupta para scripts que vão moldar a sociedade nos dias de hoje e no futuro que por aí vem. Porque é aqui que tu estás bem dentro da indústria, é estares associado com a credibilidade destes projetos. Que depois fazem scripts muito engraçados, que eu vou só passar no gozo. Não é pelo conteúdo, é só a parte final, porque até é irónico como a frase está feita. What do you know about Gilbert Dorn? Gilbert Dorn? Same as everyone. Legend put out to pasture, saw and did it all during the Cold War. Cast a pretty long shadow at Berlin Station. He never left. Retired in Berlin. Did not know that. Let me guess. He's writing a book. Worse. podcast. Portanto, para já, ela disse assim. O quê? Ele está a escrever um livro. Um livro. Epá, que coisa tão arcaica e má para depois o comentário a seguir ser. E estamos a falar de um livro. Pior, está a gravar um podcast. Olha-me já como esta subversão já está a entrar no script da série. Tipo, porque somos todos uns Alex Jones visto dessa maneira. Mas depois um podcast da experiência de um transexual tem a aceitação da comunidade como se fosse uma experiência super interessante para toda a gente. Obviamente tem o seu lugar, mas não é algo que seja exatamente celebratório, na minha opinião, porque who cares? Nem toda a gente vive esse estilo de vida e mesmo que seja interessante investigar durante um tempo, não há de ser um Dallas sem fim que a gente vai ter que acompanhar. Mas isto é o que acontece no mundo do entretenimento. Porque no mundo da informação também há aqui um testemunho muito bacana. William... Não... Epá, eu nem sei o nome dele. A gente vai ouvir, mas é aos clipes. Mas basicamente foi alguém que esteve envolvido na CNBC, ou na NBC, eu já não me lembro. E saiu ao fim de 30 anos e apresentou uma carta aberta a criticar o canal, mas era uma crítica mais genérica. E foi ao programa do... Acho que é o Republic Now, alguma coisa assim, a gente depois ouve. Pá, dizer, há algumas coisas que ele diz que eu não concordo em termos do papel que a América serve na guerra, porque ele é um jornalista americano, há de haver aquelas coisas. Mas a forma como ele fala dos mídia em questão de informação é o que nós vemos todos os dias na nossa televisão. É isto, é exatamente, o homem tem aqui crítica válida em relação até à forma como a narrativa é dada em relação ao Brexit. Depois já ia trazer para aí uns clipes, mas obviamente a nossa televisão quer uma segunda volta com um não, querem um não, estamos presos à União Europeia e é assim que eles estão contentes. E depois todo o painel, toda a opinião, tudo é sempre um caos, é um pânico, não pode ser, é impossível, mas como é que estes gajos estão a querer reclamar algum tipo de soberania? Porque é que nós até nos pomos de joelhos portugueses, não sei lá, porque é ver o casamento real, mas depois, no que toca à Inglaterra, afinal, ser tão diferente, até tem princesas a casarem-se, que é uma fantasia da Walt Disney na cabeça de alguém que viva num mundo que, não, sinceramente, não é o meu, já reclamam por causa de... querem ter a sua soberania, porque... Mas isto é... Os mídia. Voltando então à entrevista deste gajo. Eu tenho aqui tipo duas intros, não sei qual é que hei de tocar primeiro, mas é um bocado para conhecer o personagem, de onde é que ele vem e depois o que é que ele vai dizer, porque ele vai explicar muito bem aquela manipulação mediática que a gente vê. Não só no mundo do entretenimento, como já ouvimos. Aquela merda do costume do... O rodapé ser mais relevante do que o que eu estou a ver em cima. Let's get to the issue of who populates the network TV shows, which is validating an issue you have criticized for so long and investigated for so long, the national security state. Well, you know, I've been associated with television for 30 years. I've been a journalist for about the same period of time, but it's not my background. My background was in Army intelligence, and then thereafter, I wrote books about the military. And I was called upon to be a journalist because there was a desire on the part of the Los Angeles Times, Washington Post, and NBC to have experts helping people to understand an incredibly complex issue, national security. In those days, when I started, we used to have civilian experts on the air, people who weren't former government officials, people who weren't retired generals, people who might be university professors or... activists who worked in non-governmental organizations or experts who were associated with think tanks. Something happened post 9/11, something happened in this intervening years in which those people virtually disappeared from the airwaves. And we don't see as many anymore. And in fact, we increasingly see journalists who are the commentators on what's going on. Now, that's a tricky position because journalists are supposed to be unbiased, but also at the same time, they're supposed to be explaining to the public what's going on with inside information. But the end result of it is that we become shallower and shallower in our coverage, particularly in an area like national security. We've just become so shallow that we're not really able even to see the truth, which is that we're at war right now in 9 countries around the world where we're bombing, and we hardly report any of it on a day-to-day basis. E isto é completamente verdade, no aspecto até dos comentadores realmente serem jornalistas. Eu, dentro deste novo critério do jornalismo, com este podcast, eu é que estou a ser o jornalista, porque eu estou a dar a minha opinião, eu não estou a dar notícias, eu não tenho fontes, eu estou só a comentar a minha opinião em relação à hipocrisia da cena, que aparentemente é o que a gente está a ver em nome de algo que é bastante oficial e é a versão que tu tens que ouvir. Eu no outro dia vi uma gaja na televisão a dizer fontes europeias, dizem que fontes europeias, meu, eu sou uma fonte europeia, meu. Qualquer cidadão que viva no território europeu aparentemente é uma fonte europeia, mas o que é que, como é que uma pessoa vai sacar algo que tem relevância para a vida e para a sociedade, todo o Estado membro, quando começa a frase a dizer fontes europeias, meu? Até a estácar do Benfica, dizem sempre o alegado, porque está sempre lá por trás o advogado, tipo, mano, tu tens que pôr alegado, senão nós ainda levamos um processo de difamação, porque nós estamos a contar mal a história e a gente sabe que o está a fazer, por isso tens que dizer sempre alegado. As pessoas não ouvem, diz alegado, hacker, sei lá, grita a segunda palavra. É mesmo assim, agora vamos ouvir se calhar o primeiro clipe outra vez, eu devia ter passado se calhar este primeiro. Ora, deixa-se ver só aqui na lista de reprodução. Ok, pois já ia passar o errado. Este se calhar é um bocadinho mais atrás, mas é mais uma premise. E realmente lá está. Nós temos os próprios jornalistas às vezes trazem convidados que a gente já sabe vão concordar com a tese, e o próprio jornalista ainda é mais áspero quase a interromper e a calar a opinião do convidado em particular, que foi para ali concordar, porque ele ainda quer radicalizar mais a questão. O que, como base, já é mau, e o jornalista ainda faz pior, como se ele fosse, está ali com um ego insuflável, é incrível. So you left NBC with this explosive memo that not only indicts NBC, your network, says basically NBC, they might not like this, but doesn't stand out among the crowd of corporate networks in dealing with this issue of perpetual war. Everything I said in this letter, which was a goodbye letter to my colleagues at NBC, applies to all of the mainstream networks, applies to CNN and Fox as well. So I'm not really singling out NBC. I was just most familiar with it. And my decision not to renew my contract was really one of thinking to myself that I wanted to stand back and think more about what we needed to do in order to change our national security policy. We've been at war now for 18 years. I don't think anybody could argue that there's a country in the Middle East that's safer today than it was in 2001. The generals and the national security leadership that runs the country and now also is the commentators and the analysts who populate the news media really are not people who we can look to as saying, wow, they won a war, they avoided a war, they achieved some magnificent objective. In fact, they are the custodians and the architects of perpetual warfare. And it seemed to me like there needed to be both a different voice and a solution. And I want to step back myself and think about how we can end this era of perpetual war and how we can build some real security, both in the United States and abroad. William Mark é o nome dele. Epá, nada mal dizer. Vamos continuar, óbvio. I'm wondering, in terms of your concerns about the coverage of President Trump and of the Trump era, and your concern about the fixation, and it really is an obsession almost of all of the networks with covering him on a daily, but an hourly, minute by minute basis. Well, let me just say, I'm here at Democracy Now, and I shouldn't bite the hand that feeds me. But you started your broadcast today making fun of the president and his remarks last night about the border. It's almost impossible to avoid. Donald Trump runs a circus. Every day he gets up, he unzips his pants, and we go, oh my God, what is he doing? And then the next day he repeats and we repeat. So I think that to some degree he sucks the oxygen out of the debate. He changes the discourse. And we haven't figured out yet in the news media, every part of the news media, how to get beyond that. So I'm not arguing only about the mainstream. I think everyone is stuck in the Donald Trump circus. I mean, I have to take issue with you with saying making fun, because fun is the one word I wouldn't use. But yes, we did focus on what he had to say. The more the networks broadcast directly what he has to say, this is the information that gets out to the American people. And it is so critical to take on each point. In that case, for example, that immigrants commit more crimes than natural-born Americans, which isn't true. And it's absolutely critical each time those comments are made to counter them. But... E claro que há uma estatística que contradiz exatamente isso, porque aí há uma separação quando é por ilegais, porque com as palavras nos enganam, não é? Mas aqui também nota-se, e o programa Democracy Now, aqui também nota-se que ele continua a acreditar no conceito, está desiludido com a coisa, mas ele próprio... De certa maneira, acredita um pouco na propaganda que teve envolvido. Pelo menos é o que eu sinto assim um bocado. Ele devia estar mais desiludido, estando por dentro e tendo feito o que fez com os mídias, mas vamos continuar a ouvi-lo. So, you talked about the people who populate the networks as pundits, and you've been a fierce critic of the national security state, or at least understanding who it is who is explaining things to us. Reading from Politico, former CIA director John Brennan laid a super spook, they said, to be reborn as a TV newsie. He just cashed in at NBC News as a senior national security and intelligence analyst, served as first expert views on Meet the Press. The Brennan acquisition seeks to elevate NBC to spook parody with CNN, which employs former Director of National Intelligence James Clapper, former CIA Director Michael Hayden, a similar capacity. Other lesser-known national security veterans thrive under TV's grow lights, almost too numerous to list. They include Chuck Rosenberg, former acting DEA administrator, chief of staff for FBI Director James Comey, and counselor to former FBI Director Robert Mueller, Frank Figliuzzi, former chief of FBI counterintelligence, Juan Zarate, deputy national security advisor under Bush at NBC, Fran Townsend, homeland security advisor under Bush, and it goes on and on and on. These are now the pundits. And so when you have a situation like President Trump announcing he will immediately withdraw U.S. troops from Syria and have the troops that are in Afghanistan, you have this massive attack on him that's actually led by the permanent national security state under the guise of pundits on television. Well, I think that you've, what you said stands for itself, Amy, but I would add to it that I think the real crisis is that when we have a panel discussion on television, in the mainstream press, and even in the mainstream newspapers, we don't populate that panel with people who are in opposition. We have a single war party in the United States, and it's the only one that is given voice. And so really the crisis is not so much that there are experienced government officials speaking out. The problem is that there aren't critics who are sitting next to them saying that you're full of it. And so to me, we need to balance that. And I think that probably because of the phenomenon of Donald Trump, let's just be honest about it, really what we see on TV now is former Obama administration officials masquerading as analysts who are nonpartisan, when in fact they are partisan. And indeed, we see fewer retired generals and fewer retired admirals who sometimes are useful in terms of explaining the profession of arms and the conduct of military operations in favor of these political figures who have a partisan view. I just don't think the American public gets well served by the fact that there isn't a broad range of opinions on those panels. I want to see peaceniks. I want to see academics. I want to see historians. I want them to as much have a voice in terms of understanding what's going on as I do see a former Obama administration official. We have to break. E que toda a gente tenha uma voz. Até o Mário Machado, né? Não é boa. Epá, ok, pronto, porque também... Hoje em dia os académicos deixam muito a desejar. Mas já agora, dentro deste contexto, o que é engraçado, até vamos manter isto em mente, eu vou voltar a mais clipes deste caso, mas já que a tese até foi dita um bocado da forma como a guerra na Síria está a ser interpretada com este retirar das tropas e não sei o quê, vamos ouvir então uma notícia realmente a retirada das tropas da Síria, assim um bocado confusa, porque a narrativa dos mídias, como tem que ser tipo contada entre os bons e os maus, acaba por ser bastante confusa, afinal, na intenção, que deixa assim um bocado, tipo, a desejar algum tipo de lógica, ou a única lógica aplicada logo imediatamente com a reação em questão, se está descrita pelos intervenientes certos, porque isto é sempre de duvidar, é exatamente, os americanos estavam, era a dar apoio. The Pentagon says it's begun the process of withdrawing U.S. troops from Syria, as ordered by President Trump, but declined to comment on its planned timetable or the movement of troops. The reported U.S. withdrawal came as Turkey said it would invade parts of Syria controlled by Kurdish militias unless the U.S. rapidly completed a withdrawal. This is Turkey's foreign minister. But if this process is prolonged or extended over a period of time, and as I have said before, if they delay this process with false and absurd excuses, like unreal statements such as Turks will slaughter the Kurds, then we will put this decision of starting an operation in east of Euphrates into practice. In Egypt, Secretary of State Mike Pompeo presented his vision for U.S. policy in the Middle East in a speech at a Cairo University Thursday that times directly contradicted President Trump. Pompeo promised the U.S. will expel every last Iranian boot from Syria, even as the president has vowed to remove 2,000 troops from the region. Ok, pronto. Está a haver confusão com os aliados e a vizinhança por causa dos curdos, mas basicamente o maior perigo é realmente na Síria continuar a haver aquela influência do qual os Estados Unidos estavam a repelir, mas sempre sem sucesso, e agora o abandono deles provoca este tipo de situação. Witnesses tell NBC News U.S. troops were at a restaurant halfway down this street. And then this happened when a man in civilian clothing approached the door. A suicide bomber, apparently lying in wait with a powerful explosive vest. 4 Americans were killed, 2 U.S. service members, a civilian working for the Defense Department, and a contractor. As rescue helicopters came in, witnesses told NBC News U.S. forces may have set a dangerous pattern coming to this same restaurant repeatedly. ISIS almost immediately claimed responsibility. The group, it seems, trying to show the world President Trump is wrong. We've beaten them badly, we've taken back the land, and now it's time for our troops to come back home. But U.S. troops are still here in Syria for now. And their allies, Kurdish forces, who took us into the battle zone, say the U.S. is leaving a war that's not finished. These areas here on the front line are completely devastated, and U.S. and Kurdish-led forces are still fighting against ISIS. There are as many as 4,000 ISIS fighters still in this area. Hardly mission accomplished. Vice President Pence today sees it differently. The caliphate has crumbled, and ISIS has been defeated. We'll stay in the fight to ensure that ISIS does not rear its ugly head again. But one of President Trump's allies is warning about pulling out the 2,000 U.S. troops in Syria too soon. It's set in motion. Enthusiasm by the enemy we're fighting. You make people who are trying to help wonder about us. I saw this in Iraq, and I'm now seeing it in Syria. The Trump administration says it will leave the fighting on the ground here in Syria to the Kurds. But it's hard to see how they'll be able to do that after U.S. troops pull out, because they have no planes, no helicopters, and almost no heavy weapons. Então, espera aí. Os ISIS atacam os tropas americanas que estavam a jantar, porque se calhar sim, realmente sempre a mesma rotina. Mas espera aí. Qual é a mensagem dos ISIS que estão sempre prontos a estabilizar o terreno? Quer dizer, ora, são a desculpa dos americanos. E esta dos americanos é linda, porque a única maneira que isto faz sentido é os ISIS serem, de alguma maneira, complacentes e financiados pelos interesses de Israel e dos Estados Unidos para estarem a fazer... Quer dizer, os ISIS, se fossem realmente legítimos, tendo a narrativa que nos contam, por isso é que depois põem os pés pelas mãos, como organização terrorista, com poucos recursos... ou muitos recursos consoantes a narrativa em particular, mas quer dizer, está sempre a dar aquela imagem que tipo vivem dentro de uma gruta ou não sei, coitados, têm que pedalar pela sua própria eletricidade para hackear um computador. Ao fim e ao cabo, agora que os americanos estão de saída e em vez de tipo fazerem um regroup e organizarem um novo plano e esperar que os teoricamente, porque aí é que está o problema, que não o são, os teoricamente combatentes em relação a eles, vão-se embora, então nós vamos dar como aviso, tipo, em vez de estarem, tipo, a esperar pelo momento certo, não, estão a matá-los, como quem diz, estão pá, vão-se embora. Outra vez a justificar, porque estes senhores da guerra não querem largar. E quando for a cena do Afeganistão, vai ser a mesma merda, ainda pior. E isto é só o princípio. Os serviços de inteligência secretos estão muito por trás destas movimentações, fora o complexo industrial americano, do qual tem as suas ordens e tem o seu negócio, que envolve muito, muito, muito, muito mais dinheiro do que se calhar até a Europa vale. Quer dizer, andamos nesta brincadeira e os mídias têm que se conformar com a narrativa deles, por mais contraditório que seja lá qual for a tese que eles digam, seja. Porque, aparentemente, eles também gostam muito de que os serviços de inteligência têm sempre para divulgar com fontes não oficiais. Sem credibilidade nenhuma. É isso que os serviços de inteligência fazem melhor, é mentir publicamente para enganar o inimigo, porque tem uma estratégia subversiva, às vezes com várias fatias até abaixo da verdadeira intenção, que às vezes até acaba por ser um ato de traição do próprio serviço onde está localizado no território. Espionagem, diplomacia, estas merdas todas. Mas há sempre uma grande fé nos organismos de comunicação social do que os serviços de inteligência e serviços secretos têm a dizer como opinião, quando nós sabemos que a opinião deles pública é uma arma. Não é mesmo baseada na verdade. Não, podes assumir imediatamente que, seja lá o que for, se alguma vez for a verdade, é uma estratégia para tentar enganar e assumires que a mentira ficou camuflada por trás de uma verdade por causa do nível que o jogo é jogado. Bom, então vamos continuar a ouvir o tal William Mark em relação a estas coisas que depois nós vemos nestas perspectivas. Since 9/11, that military presence in itself provides the stimuli for the creation of more terrorists. Everyone has said this since 2001, but it has really reached a crisis point today, because even as the Taliban were defeated or Al-Qaeda was driven into a small number, or as the United States was able to maintain some level of security in Iraq, what happened was new groups emerged, new groups kept popping up, and now we see ISIS, we see Al-Shabaab in Somalia, we see new organizations emerging in Niger, Mali, etc. So the net assessment of our presence in the Middle East, first of all, has to be, what is it that is it about our presence itself that is the stimuli for the creation of both local and foreign fighters and their growth? And then second, what is it about our military and the use of our military forces that is inappropriate or not appropriate for the conflicts in which we fight? Now, you might not want to be in the Middle East at all, and you might not want to be in Africa. I could make a very strong argument that we should just get out of Afghanistan altogether, that there's no reason for us to be in Syria, that it's ridiculous for us to be fighting in North Africa, etc. But at the same time, when we are there, we're not applying military force in a proper way. So there's a sort of double analysis that's required, both the strategic analysis at the highest level, which we've failed to do because we don't have qualified civilians in positions of national security leadership. And second, this sort of more tactical analysis that the types of wars we fight, we do it in the wrong way. William Markin, how many countries is the U.S. bombing now? We're bombing 9 countries. We have in the last year bombed 9 countries, from Mali, Niger, Somalia, Libya, and then in the Middle East, it's Pakistan, Afghanistan, Iraq, Syria. You're not counting Yemen in that, because Yemen. Eu sinceramente já perdi a conta. Não só da descrição dele, sinceramente, já perdi a conta. É quase como, porque às vezes até certos bombardeamentos são feitos por Israel, que é sempre aquela peça aqui no puzzle, enfim, que são feitos em nome da aliança com os Estados Unidos e passam por baixo do radar, e por alguma razão parece que têm algum tipo de impunidade. Às vezes terem ações militares em nada que lhes diz respeito à primeira vista, mas visto que o cão de ataque deles está no plano, no teatro de guerra, porque não dar uma ajudinha mesmo, temos aqui umas bombas a passar de prazo, não sei, mas parece que o interesse é inerente na área, e a ameaça, pá, pronto, a ameaça que eles sofrem internamente por trás daquele muro, enfim. Mas vamos ouvir mais. Well, there's no question that the national security establishment has grown and it has become far more powerful than it ever was. But here's the change. We've shifted from the industrial age to the information age. And consequently, we've also shifted from the dominance of the military-industrial complex, if you will, to a much more insidious and much more difficult to diagnose information complex. So the advent of contractors, the advent of a professional military, which means that the military itself touches fewer and fewer lives in America, all of those work together to make the national security state more and more embedded within our society, but yet at the same time more difficult to get to, more difficult to understand. So most people would be surprised to learn, for instance, that Amazon is one of the largest defense contractors, that they're building the cloud and they're building the data centers which support the intelligence community and support the military. And there are other civilian companies that we associate with being civilians who are also terrific beneficiaries of the military's largesse. So to me, to diagnose properly where we stand today, the point of the Top Secret America investigation was to show the wild growth of all areas of national security and this new invention of homeland security, if you will, but at the same time to point out that it wasn't something that was necessarily segregated from our society. It was more and more embedded within our society, and that made it more and more difficult to analyze properly and to do something about. E, portanto, o que é que está aqui a ser dito, de certa maneira, também, que os serviços de inteligência e a nova forma como a guerra é lutada... Epá, o Alex Jones, pelo menos, teve um nome para o podcast dele espetacular, InfoWars, é mesmo isso. É mesmo isso, é uma guerra de informação e a informação está completamente sobre ataque. Tirando isso, tem alguma piada, até como... Então, até a própria exploração dos nossos dados nas redes sociais está a ter uma aplicação... Não é novidade para ninguém, militar, não é? De forma de, quer dizer, em última instância, andamos-nos a cadastrar a nós próprios dentro de leis vagas anti-terrorismo ou com participativismo social, eu nem sei o que é que lhe hei de chamar. Mas, mais uma vez, até houve agora há pouco tempo, agora só desviando assim um bocadinho para mandar mais um clipe fora, houve aqui agora este 10-year challenge em que toda a gente andava a pôr tipo, comparativos entre dois eventos simultâneos, que obviamente caiu na sátira, de algo no espaço de 10 anos em fotografia. E isto foi um bocado viral, toda a gente tropeçou nisso, foi impossível de escapar. E isto também teve uma intenção, que é exatamente o que os serviços de inteligência também andam a explorar. Facebook, Twitter, and Instagram users are posting photos of themselves a decade apart with the hashtag 10-year challenge. Some well-known people have gotten in on the fun, but the millions of publicly shared photos can be a treasure trove of information for companies working with facial recognition and artificial intelligence. Data and emerging technology consultant Kate O'Neill warned in a Wired opinion piece that's out right now, thanks to this meme, there's now a very large data set of carefully curated photos of people from roughly 10 years ago and now. Similar concerns were raised last year about Google's Arts and Culture app. It matched people with artwork that supposedly looked like them. Google says it discarded users' selfies once the matches were found. The website Pop Sugar released its own app for finding celebrity doppelgangers. The company later revealed photos submitted for its twinning challenge were initially stored on an unsecure server. Also, many Instagram users who created collages of their top 9 most liked posts of 2018 may have given their email addresses and other user data to a company in Uruguay. Really? Wow. Regarding the 10-year challenge, Facebook told CBS News, quote, our face recognition systems are not tracking, studying, or aware of this meme. Wired senior writer and CBS News contributor Izzy Lepowski is here. Good morning. Good morning. So Facebook says, look, this was a user-generated meme. They didn't have anything to do with it. But how could Facebook use these photos? Right. So there's nothing inherently bad about this. It was all in good fun, generated by users. But what we have to think about is what we're giving slipping away when we're having this fun, right? And so in the case of the 10-year challenge, it is this streamlined, organized data set that shows what you look like 10 years ago and what you look like now. And if you are trying to train a machine learning algorithm to learn how people age, this is something that Facebook could do. This is something that other researchers might want to do. This gives you a pretty nifty way of doing that. Dun, dun, dun. Bom, voltando ao William Mark, então, o último clipe. Well, there's a crazy collateral damage of Donald Trump, and that is that there are a lot of liberals in America who believe that the CIA and the FBI is going to somehow save the country from Donald Trump. Well, I'm sorry. I'm not a particular fan of either the CIA or the FBI, and the FBI in particular has a deplorable record in American society from Martin Luther King and the peace movements of the 1960s all the way up through Wen Ho Lee and others who have been persecuted by the FBI. And there's no real evidence that the FBI is either is that competent of an institution to begin with in terms of even pursuing the prosecutions that it's pursuing, but yet we lionize them. We hold them up on a pedestal that somehow they're the truth tellers, that they're the ones who are getting to the bottom of things, when there's just no evidence that that's the case. Exatamente, mas a ilusão continua a ser transmitida como tal. Nesse aspecto, epá, achei esta peça muito boa e acaba por ligar com vários assuntos. E depois o mais engraçado é que provoca estas pessoas que andam na nossa sociedade à nossa volta terem aquelas ideias e aquelas fixações tão difícil de explicar. Enfim, parece que são as vítimas de tudo isto o que tem vindo a ser discutido, desde dar vacinas nos Globos de Ouro, ter uma sanita inteligente, as séries e o entretenimento está todo manipulado dentro de um contexto, a informação está toda manipulada e é completamente opinada na narrativa certa, e acaba por fazer pessoas ficarem, por exemplo, como este exemplo espetacular, porque depois, quando adotam todas estas barreiras do politicamente correto, que só acabam por, sei lá, limitar a verdadeira liberdade do indivíduo, por ser o verdadeiro racismo que faz com que toda a gente fique dividida, não só por raça, cor, género, mas só por palavras. É absolutamente ridículo para alguém que se acha altamente sofisticado. E então começam a acontecer cada vez mais coisas destas, que é o quando o monstro se vira contra o próprio criador. Shouldn't their requirement, their primary requirement, regardless of ethnicity, regardless of network, be that they are capable of covering politics? For instance, if you're going to cover political campaigns, sports may not be the most qualified background, and that brings to the point of if people want to get into these fields, regardless of color, I've chosen to cross different parts of the media world, done the work so that I'm qualified to be in each one. I never considered my color the issue. I considered my qualifications the issue. Well, David, you know, that's a whole nother long conversation about white privilege and things that you have the privilege of doing that people of color don't have the privilege of. How do I have the privilege of white privilege? David, by virtue of being a white male, you have white privilege. This whole long conversation, I don't have time to get into. Ariva, I hate to break it to you, but you should have been better prepped. I'm black. Okay, then I stand. See, you went to white privilege. This is the falsehood in this. You went immediately with an assumption. Your people, obviously, or you didn't look. You're talking to a black man who started out in rock radio in Boston, who crossed the paths into hip-hop, rebuilding one of the greatest black stations in America, and went on to work for Fox News, where I'm told apparently blacks aren't supposed to work, but yet you come with this assumption and you go to white privilege. David, that's actually insulting. It is, and I apologize because my people gave me wrong information. They told me the whole white privilege thing is insulting. David, can I apologize and correct the record? I want to apologize. I was given wrong information about you, and I apologize. But based on my color, you were going to something that I was part of, and just to add to it, my family background is white, black, Indian, Arawak, Irish, Scottish. I mean, it's so diverse. I'm like the UN when it comes to this. And this is part of the problem with driving a narrative around a construct like white privilege. Privilege is one thing. We're applied wealth, economy, various social factors, but not necessarily determined by color of skin. Boom. Mas pronto, apesar de tudo, tipo, ninguém quer ser uma UN. Então vamos ver uma educadora. Uma educadora. Medicine Board, Education, qualquer coisa, universitária. Alguém que faz, tipo, cria diariamente este tipo de pessoas que telefonam para aquele programa. Hi all. So I'm an educator at the university, and recently I've been teaching my students about the connection between white liberalism and white supremacy, and I'd like to offer just some working definitions here so that we've been coming up together with my students. What is white liberalism? White liberalism means valuing law and order and protocol above the lives of people. In this room, we see white liberalism, and this is just from my students' reflections, embodied through the timer, the please finish up, the numbers, the sign up process, the stage, and the barrier. All of these signs suggest that the law and the decorum and the civility of this conversation is actually more important than what is being said. Another aspect of white liberalism is policing people's tones of voice. The obsession with civility, refusing to hear black and brown people when they aren't following white cultural norms of communication. For young people speaking today to you, what they're saying is a matter of life and death. And I'm not sure what it means to you, but I imagine it's a combination between a sense of duty, being able to put a line on a resume, feeling like someone needs to take charge, and feeling like you're the best person for the job. And that's actually where the connection lands between white liberalism and white supremacy. Because it's by maintaining law and order and by maintaining civility, by keeping your front lawn nice and tidy and by putting that all are welcome in our communities sign on your front lawn, you are denying the fact that all the while you are, with the other hand, passing money to a deadly institution that polices with great disparity and causes tragic, tragic harm to the communities that are our neighbors and the communities that we actually should be building forward with. So, telling black and brown people to please wrap up suggests that their voices, their pain, and their stories are less important than the rules. And that, in and of itself, is the place where white liberalism turns into white supremacy. It's because white supremacy is the accumulation of these aggressive messages that say, stay off the grass, mow your lawn, act respectable, pull your pants up, right? So if I was to raise my voice and start using, God forbid, some swear words to you, I don't believe that it would be received in quite the same way as it would be if a black or a brown youth were using those swear words. So here's what I have to say. Fuck white liberalism and fuck white supremacy. Thank you. Até ficou estridente. Bem, este clipe tem tantas coisas de errado. Não só para dizer que ela até começa a apresentar uma versão mais light do que é o liberalismo branco, mas no fim disse fuck aos dois. Porque aparentemente, bacana, sabes, sai, mas é da minha relva e puxa-me essas calças para cima, meu. Tenho um bocado de respeito pela minha propriedade, talvez um dia consigas ter uma tu também. E para começar, puxa-me essas calças para cima, porque fica-te mal e ninguém está interessado em ver o teu cu, puto estúpido. Mas não, ui, ei, não, isto é bom senso, meu. Isto, mas esta gente está doida, ok. O que é que interessa? Meu, puxa as calças para cima, de qualquer cor. Sai de cima da relva, de qualquer cor. Qual é o problema? É a atitude, mano. É uma opinião multiculturalista. Qualquer um que esteja a fazer merda está a fazer merda e vê lá se te comportas. Mas e depois é isto. Depois é isto. Que faz com que estas pessoas estejam atacadas em todas as frentes. De tal maneira que acaba por ser cómico ao ponto em que as coisas chegaram em termos de manipulação social. I'm going to read a few quotes here from President Trump talking about the need for the southern border wall. First quote, we should spend money to build a barrier to prevent illegal immigrants from coming in. Another quote, we simply cannot allow people to pour into the U.S. undetected, undocumented, and unchecked. Quote, illegal immigration is wrong, plain and simple. Until the American people are convinced we will stop future flows of illegal immigration, we'll make no progress. When you hear quotes like that, what's your reaction to them? It's divisive. I think America is a land of opportunity, a place for inclusion. I just really think it's a kind of hateful speech in general. It's just a negative message. Like, all he, when he talks about, like, illegal immigrants, it's just, one, rude, like, to talk about people like that. It kind of underlies a lot of things about, like, discrimination and people and their prejudices and things like that. So I feel like that stuff is touchy to talk about. There are racial biases kind of sort of deep embedded in there. In a word, I'd say it's more jingoist. Well, I think his demeanor overall is just unacceptable. I think just the way that he's referring to people across the wall is very dehumanizing. So rhetoric like that is not helpful? No, not at all. What if I told you these were from Chuck Schumer, Barack Obama, and Hillary Clinton? How about that? Really? Really. Oh, wow. Yeah, Democrats and Republicans have said things about border control. That's interesting. I didn't think that, that's interesting. That would surprise me. It's true. Well then, can you tell me which ones they were respectively? That's a very good surprise, by the way. If this were a Trump quote, I believe it would be a lot more, maybe a lot less calculated. They wouldn't say, like, say that. I feel like they did. It's like their demeanor is, like, the way they come off is, like, I don't even know what to say. E mesmo assim, o outro tentou arranjar desculpas. Se fosse o Trump a dizer isto, era mais calculado. Mas será que era mesmo calculado? O problema é que esta gente não se lembra dos tempos como foram. Tem memória curta, é uma memória conveniente. Só acreditam no que querem acreditar e depois falham. Mesmo que até se porque ele armadilhou-os, disse que aquilo eram quotes do Trump e afinal não eram. Será que o Obama dizia coisas destas? We now have an actual humanitarian crisis on the border that only underscores the need to drop the politics and fix our immigration system once and for all. This is a humanitarian crisis, a crisis of the heart and a crisis of the soul. In recent weeks, we've seen a surge of unaccompanied children arrive at the border, brought here and to other countries by smugglers and traffickers. The journey is unbelievably dangerous for these kids. Child smugglers exploit the loopholes and they gain illegal entry into the United States, putting countless children in danger on the perilous trek to the United States. They come up through Mexico. Protecting public safety and deporting dangerous criminals has been and will remain the top priority. We will begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country. But we are going to refocus our efforts where we can to make sure we do what it takes to keep our border secure. We want to secure our border. Pronto. Meu Deus. Meu Deus. O Obama é pior que o Hitler. Não, eu não sei. Como é que eu vou interpretar isto então? E depois quem é que financia, por exemplo, os democratas que faz com que esta gente, que afinal não sabe lá muito bem o que é que anda a opinar sobre o que anda para aí a dizer? Pessoas que financiam este sistema e são militantes e têm poder para influenciar o próprio partido, passam por eventos destes que acabam por sair impunes de uma forma muito estranha. Porque como fazem tão parte do sistema, como cá, todo o caso de corrupção acaba sempre por serem ilibados ou enviados para casa porque não vale a pena. As implicações e as ramificações são dantescas. Então acaba por depois dar notícias como esta. Los Angeles police have found a man's dead body inside the West Hollywood home of prominent Democratic donor Ed Buck. The deceased man's identity has not yet been revealed, but police have said he is black, making him the second black man to be found dead inside Buck's home. In July 2017, 26-year-old Jamel Moore was found naked in Buck's living room after he overdosed. Buck was not charged in Moore's death, but authorities now say they'll review their investigation. Ed Buck has been a vocal supporter of various Democratic politicians and causes for years and donated to the campaigns of Barack Obama and Hillary Clinton. Nada suspeito, nada suspeito. Aí é a segunda vez. Epá, é. Nem sei como é que conseguiu passar a coisa assim à primeira. Mas há mais, quer dizer, até o Bernie Sanders. Coitadinho do Bernie Sanders. Foi corrido pelo lobby da Hillary Clinton. Tinha mais hipótese. Os liberais não se estavam a queixar tanto. Meu Deus, se tivessem feito a escolha certa e não deixado aquela cabra manipulativa cheia de influência corrupta até à quinta casa warmonger de merda comprada até ao topo da ponta da peruca dela, lésbica, whatever, eu também sou, na boa. Como é que é possível, depois, acontecer eventos iguais aos desta natureza, mas lá está, os democráticos já fossem um bocado melhor, porque eles são liberais e tolerantes, como o Bill Clinton, com a Mónica Lewinsky ali, a dar tolerância por baixo da mesa. Isso é na boa, porque a mulher lésbica também não se irrita muito com isso, enquanto tiver uma secretária boa a auxiliá-la em todas as suas funções diárias, por isso. Coitado do Bernie Sanders. O grupo que trabalhava com ele foi acusado por mulheres por assédio. Meu Deus, é o pior pesadelo que pode acontecer, aparentemente, a qualquer homem hoje em dia, a não ser que tu estejas no lado da razão, porque aí pode ser muito facilmente resolvido, é só dizer... vou tomar as devidas providências, eu compreendo o vosso choro, porque eu sou o partido que está do vosso lado, por isso a coisa vai ficar assim resolvida. Agora, lá porque o Trump foi para a cama com uma pornstar, eu no lugar dele tinha ido com bem mais, mas está bem. Senator Bernie Sanders apologized Thursday to women who have come forward to say they were sexually harassed or discriminated against by male staffers while working on his 2016 campaign. The accusation surfaced after more than two dozen staffers penned a letter to Sanders requesting a meeting to discuss sexual violence and harassment on the 2016 campaign in the run-up to the 2020 election. Several of Sanders' top aides have been implicated. This is Senator Sanders speaking Thursday. That as part of our campaign, there were some women who were harassed or mistreated. And I thank them from the bottom of my heart for speaking out. What they experienced was absolutely unacceptable and certainly not what a progressive campaign or any campaign should be about. In other news on Sanders' possible run for president, his 2016 campaign manager, Jeff Weaver, has said he will not return to the same position if Sanders decides to run for president again. But Weaver is expected to stay on as a senior advisor. E pronto, assunto varrido para baixo do tapete. Nem teve aquele tipo de projeção, né? Assim um bocado. Mas isto ultimamente com as mulheres, pá. Tem sido complicado, porque tudo pode ser tão assumido como assédio que até uma pessoa é capaz de ir buscar assim, um debate de 1976 só para ver o quão é que os progressistas e os liberais acham que isto é tudo muito sofisticado, esta discussão nunca foi tida, toda a gente está a ter ideias repetidamente visionárias da treta que já sabemos que acabam sempre num gulag. Calma, people, calma. 1976. Se eu não vos dissesse a data, podia ter dito. Isto foi dito ontem. Era igual. No provision even really, as it is now, to enforce child support, much less alimony, for women. We really absolutely need the Equal Rights Amendment to enable all the young women and men that are coming out of law school now to create new bodies of laws that will really protect women. When you make the laws apply equally to men and women, you end up taking away many of the rights that women now have. For example, the Equal Rights Amendment will make our young women subject to the draft and military combat the next time we have one of these wars that we have every 10 years. Because no longer could you have it just apply to males, it would have to apply equally to females. And then ERA is a big attack on the rights of the homemaker. The laws of every state make it the obligation of the husband to support his wife, to provide her with a home, to support their minor children. The woman in the home can draw Social Security benefits based on her husband's earnings, even though she's been a homemaker all her life. Now, all these things will be lost when you apply a rule that says that everything must be equal. Now, until you can make it equal for men to have the babies just like women, then it is a double burden to the women to say that the rules for family support should be equal on the husband and the wife. Eu não quero um útero, por mim na boa, deixem estar com o vosso. Ótimo, perfeito. Enfim, obviamente que este discurso já evoluiu um bocadinho, mas de certa maneira é verdade, porque, enfim, não é? Hoje em dia, como há serviços para educar os nossos filhos para tudo, acaba por ser simplesmente tradição ainda educar um filho como deve ser, com uma mãe sempre presente em casa. Mas, enfim, não sei. Está-se a perder por todas as razões que a gente já sabe quais são. e o, a própria vida socialmente como ela está a ser feita até prioritiza estes milenares terem uma vida mais significativa na parte digital do que significativa na parte real, porque estão sempre de mão estendida a defender a tal tese para viver à conta, porque tem, simplesmente têm o direito de. Não, não pensam, é que também toda a gente que partilha esse mesmo sentimento ter o direito, ter que estar sempre injustamente a sustentar um atrofio de crescimento a ser usado por estes globalistas que adoram que nós cometamos sempre o mesmo erro humano básico, crasso, do conforto e da preguiça, e tipo dos sete pecados, de certa maneira, acaba sempre por ter uma conotação religiosa. O indivíduo ser lascivo e não se aplicar, não fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita, não pode ser assim. E tendo filhos e destruindo as famílias por vários fatores, porque lá está, as pessoas que não compreendem este discurso também não estão a viver a vida como deve ser, porque por mais que a gente critique, pelo menos estamos cientes das regras. Mas agora quando ligam a televisão e acham que estão grande a cumbaiá e ganham o clube X ou Y e amanhã vou à Segurança Social outra vez e passo no centro de emprego e faço uns trocos por fora e os anos vão avançando e tu fudeste. E sempre viveste o mínimo e nunca sacaste o teu potencial que merecias se calhar ter se tivesse aplicado um pouco, porque nada é de borla. Também temos que dar um pouco de nós para poder... lá está, se as pessoas que dão um pouco de si para fazer a nossa sociedade avançar, obviamente que tinham que ser um pouco nacionalistas e patriotas, porque estamos a pagar a conta e temos prazer nisso. Era bom ver mais gente a cooperar e a pensar e a tirar as conclusões certas. E a votar no político correto e nem sequer a ver hipótese do candidato ou nomeado chegar ao ponto que chegou porque não tinha credibilidade pública, porque as pessoas estavam informadas. Mas a informação é o que está a falhar. E todos nós... Eu questiono bastante o que penso e o que sei, porque põe-me sempre em xeque, põe-me sempre em bicos de pés. Eu gosto de ser assim, não é nenhuma desgraça, às vezes é difícil porque tipo, uma pessoa não tem muito onde se aplicar em relação a alicerce, mas o meu alicerce é muito simples. Eu sou igual a toda a gente sente o mesmo que eu. Todos nós temos que fazer a mesma coisa. Porque é que não começamos a... Sei lá, parece um discurso um bocado hippie. E ao mesmo tempo sou radical em termos conceptuais do que é a norma social dos tempos que correm em relação a como é que as coisas podiam continuar a evoluir voltando a velhos métodos tradicionais que sempre funcionaram. Sempre funcionaram. Nada é perfeito, mas isto tem um grande efeito. Está-se a vender a humanidade. E em troca do quê? Em troca do nosso futuro. É só isso. E vou interromper este podcast por aqui. Gravo o resto amanhã, provavelmente. Este vai sair um bocado atrasado, mas ainda tenho aqui uns segmentos para falar, por isso já é um bocado tarde. Acabo isto. Isto já é domingo. Acabo isto amanhã. Se tudo correr bem, depois publico. Até já. E cá estamos de volta, e por falar, já agora, pegando no como acabou ontem, a destruição, a vender a própria humanidade em troca da destruição do nosso futuro, qualquer coisa assim, é perfeito para, por exemplo, falarmos do Brexit. Há uma maneira muito simples de discutir o Brexit, o mais resumido possível. Portanto, temos a perspectiva da União Europeia e de todos os mídia em relação ao que possa vir a acontecer quando a Inglaterra finalmente fizer o que tem a fazer, que já o decidiu fazer, mas estes burocratas de merda sentem-se assim. We're all gonna die! E então há muito pouco a fazer. Porque está mesmo, o plano está mesmo sobre ataque. Já se fala de uma segunda volta, o voto das pessoas, o plano B, seja lá o que for. O hard exit. E depois é que está tudo dividido. Parece que ninguém tem a WTO para fazer as trocas comerciais. Parece que a Inglaterra já se esqueceu de ser o que era. A União Europeia parece uma empresa de telecomunicações. Assine só aqui em baixo que a gente terá tudo, mas quando tu quiseres sair, é, meu Deus, que burocracia. Ai, e não cancela o contrato, e a fidelização. E, epá, vão-se. Que burocratas de merda. A Europa devia sair da União Europeia. Devia ser a campanha mesmo. Mas enfim, então como é que a gente vai começar? Esta cobertura que todos nós vemos, isto é simplesmente... Sei lá, tem aqui umas coisas talvez engraçadas, digamos, sei lá. Eu acho muito pitoresco as tradições da política inglesa. Tem o seu quê de... É curioso, são culturas diferentes, têm tradições diferentes, têm uma rica história também, etc. e tal. Porque não às vezes também vermos tanto a parte do votar por decibel, não é? Que também se faz no Senado americano, que eu acho que é assim, não sei, não é? É tipo, ainda bem que o Pavarotti não era comunista. Bom, mas, sei lá, tem a cena das portas. Vamos ouvir, por exemplo, assim para começar, o derradeiro momento que continua a alimentar aquela chama e aquela esperança do globalista, do europeísta, que continua a achar que o plano vai dar certo e que a Inglaterra, sem a União Europeia, não é nada. E vai cair, vai tombar, vai ficar um país mais pobre, porque a União Europeia é tão parasitária em relação aos seus Estados-membros que está com medo de perder um valioso jogador do tabuleiro. Mas ao mesmo tempo também mostra a fragilidade, porque o único acordo que a União Europeia concordou, o Juncker, que ele até jura que disse que leu dois, mas devia ser do Jim, acaba por ser pagar a conta muito grande durante anos a prestações, como se fosse uma extorsão de localização geográfica. Espera aí, isto agora arrancou, não sei porquê. Só um bocadinho, mas... O que é que se passou aqui? É o programa de edição. Bom, mais uma vez então vamos ouvir o momento derradeiro de esta nova esperança do globalista. Não! E pronto, está decidido. E depois ainda tem aquela... Eu gosto é da voz do Presidente da Câmara. Order! Order! The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. The eyes to the right, 202. The nose... Order! The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the nose have it. The nose have it. Unlock! Order! E depois abrem umas portas. É verdade. Bom, o que também acho piada, porque isto é um assunto que está mais batido. A gente sabe o que é que quer. Eu já passo aqui uns de Farage, o líder da UKIP no Parlamento, mas a gente sabe o que é que quer, porque obviamente que a Inglaterra tem mais é que sair destas garras financeiras e burocratas e soberanas de uma entidade que nem sequer existe de uma forma tão real como os países que a compõem. E isto é ridículo. Mas pronto, temos que fazer esta jogada toda, este circo todo, e aqui os interesses estão a ser juntados de uma maneira tão... Está mesmo intenso, é mesmo porque isto pode abrir um precedente. Estamos a falar da Inglaterra, toda a gente viaja para lá ver, pá, é um país. E como é que depois vão conseguir manter a ilusão que a Inglaterra vai afundar, quando obviamente que se fizessem então um hard Brexit havia de ser prosperidade a partir logo do primeiro dia, porque pelo menos já não têm que pagar a conta de participar neste projeto parasita. Depois, como é que o mundo havia de perpetuar a sua própria mentira, enquanto todos os Estados-membros, especialmente aqui na linha mediterrânica, estão sempre a levar com o pau de pagar a conta e a sermos invadidos. E depois aí é que começamos a tirar os azimutes, porque a Islândia é um caso tão isolado, e quer dizer, tirando a Björk, quem é que fala da Islândia? Isto é uma coisa que não pode acontecer. É que está a ser feito. Só falta uma intervenção militar nas ruas. É que, pelo menos dentro da teia mediática e dentro de toda a Europa, a opinião é um eco. Está aqui uma resistência que está-se. Acho que até é muito para o Brexit na Inglaterra. Já deve estar tão farto que, se realmente houvesse uma segunda volta, podia já não dar o resultado certo. Fora, sempre que há os referendos de independência da Escócia, as segundas voltas são sempre votos muito mal contados, faz lembrar o Congo, mas enfim. Também acho piada, pronto, tirem disso. Há coisas aqui às vezes que a gente também tem que achar um bocado de piada. É tão estranho, nos dias que correm, a falta de... Como é que eu consigo dizer isto? Epá, a Constituição deles, de certa maneira, é a Magna Carta. Tem um nome pomposo, Magna Carta. E o Tratado de Tordesilhas. Epá, nomes que têm uma sonante histórica. Agora isto do deal e no deal é uma coisa tão simplérrima que, dentro da própria linguagem deles, acaba por ser assim um discurso muito... Epá, tá tudo básico. Parece que tá tão... Até as pessoas mais eloquentes do planeta, no domínio da sua própria língua, acabam por cair nesta onda que vão ouvir assim mais para o fim, de quase que o discurso ouvindo o discurso, sem saber o contexto, um gajo pensa que a mulher nem sabe o que é que diz, porque até a própria língua... Como é que tem isso? Até a própria língua se tornou assim, com os termos que se usa hoje em dia, que vão ser escritos no livro de história, um bocado ridículos, mal pensados. More taxes, more spending, fewer jobs. Yeah. Jeremy Corbyn! Yeah. Thank you, Mr. Speaker, thank you. May I start by correcting the record? Last night I suggested this was the largest government defeat since the 1920s. I would not wish to be accused of misleading the House. Because I've since been informed that is in fact the largest ever defeat for a government in the history of our democracy. So, Mr. Speaker, shortly after the Prime Minister made her point of order last night, her spokesperson suggested the government had ruled out any form of customs union with the European Union as part of her reaching out exercise. Can the Prime Minister confirm that's the case? Can I say to the Right Honourable Gentleman that the exercise that I indicated last night is, as I said, about listening to the views of the House, about wanting to understand the views of parliamentarians, so that we can identify what could command the support of this House and deliver on the referendum. And what the government wants to do is, first of all, to ensure that we deliver on the result of the referendum, that's leaving the European Union, and we want to do it in a way that ensures we respect the votes of those who voted to leave in that referendum. That means ending free movement, it means getting a fairer deal for farmers and fishermen, it means opening up new opportunities to trade with the rest of the world, and it means keeping good ties with our neighbours in Europe. Jeremy Corbyn! Mr. Speaker, my question was about the customs union. Yeah. The Prime Minister seems to be in denial about that, just as much as she's in denial about the decision made by the House last night. I understand the business secretary told business leaders on a conference call last night, we can't have no deal for all the reasons you've set out. Can the Prime Minister now reassure the House, businesses and the country and confirm that is indeed the government's position, that we can't have no deal? I think the point that the business secretary is making, that he... We can't have no deal. É tipo, isto traduzido à letra, fica bem confuso. E ela ainda se vai trocar mais agora. E o assunto em questão é muito importante, porque é a parte do comércio. ...has made previously is that if you don't want to have no deal, you have to ensure that you have a deal. Now, I will say this to the Right Honourable Gentleman. There are actually two ways of avoiding no deal. The first is to agree a deal, and the second would be to revoke Article 50. Now, that would mean staying in the European Union, failing to respect the result of the referendum, and that is something that this government will not do. Vamos lá ver o que é o plano B, porque também, de certa maneira, era respeitar a vontade, mas continuar a ser um cliente pagador. Agora podemos pegar daqui e temos a questão do artigo e temos aqui a questão de, por exemplo, na parte comercial, quem melhor do que um belo clipezinho do Nigel Farage? The law is very clear. 500 MPs voted to trigger Article 50, which said we leave with a withdrawal agreement, or failing that, we leave on March the 29th. That was backed up, of course, by, you know, an act of Parliament. So, logically, legally, what should happen is we should leave on WTO terms. So there is some faint hope, I suppose, for Brexiteers. The reality, of course, is that our political class in Westminster, aided and abetted by their friends here in Brussels, Monsieur Barnier particularly, have been doing their best to overturn this result from day one. What do I expect to see? A stalemate followed by an extension of Article 50. And you're right, there will be a push for a second referendum in Westminster, but not out in the country, where, interestingly, that YouGov poll yesterday showed only 8% of people have a second referendum as their first choice. So I think and I fear that we are headed on a path towards delay and probably, yes, a second vote. É que está mesmo... Isto está um parto difícil. Sair desta Europa fora. É mesmo, isto está a ser puxado a ferros. E até podemos ir ver. Obviamente os escoceses têm um interesse inerente no caso, não é? O Parlamento pode assert its authority to make sure that we can give the people of this country a say on this deal to resolve this matter. It is a mess that needs to be resolved by the people in a people's vote. Porque aqui já se fala também numa segunda volta ao People's Vote, como também é quase como um referendo mais simplificado de ser lançado na sociedade inglesa, na comunidade britânica. Motion of no confidence. This should have happened before, but of course we will support it. Mr. Speaker, as I mentioned, it is clear the clock is ticking. The government needs to secure the safety of all our nations and should immediately postpone the Article 50 process. Should immediately have talks with all the leaders of the opposition parties. Let's work together in all our interests, but let's listen to the voices of the parliamentarians that have been sent here. There is no support for this deal. It mustn't come back again. The obvious thing to do, the right thing to do, suspend Article 50, put this to the people in a people's vote. I know that... E pronto. Vamos então voltar, isto foi o que se sente na Escócia, mais uma vez, mas nunca dá para perceber se é através de um segundo referendo, é que estão a dar a voz ao povo, porque deviam ouvir era os parlamentares, aqui é que está, é por aqui que estão a apanhá-los. E a Theresa May não herdou esta porcaria, está a tentar honrar, mas ela no coração não sente, ela é pró-Europa, ela não queria sair. Ela até deve ter uma filha a vender, sei lá. Mas vamos então ouvir mais do sentimento que parece que é. Pronto. That 500 MPs voted for Article 50, which of course makes very clear that there are 2 years in which to negotiate a withdrawal agreement or we just leave. And that was backed up, of course, by the Act of Parliament, the Withdrawal Act, which once again says unconditionally we leave on the 29th of March. Now, Mr. President, you say there's no support for no deal, but then you all thought there was no support for Brexit in the first place. You might be surprised how quickly public opinion is changing. Mr. Timmermans, you say this would cause great harm. But if we leave on no deal, if we stick to the law as it is, we become an independent country. And I would say to you, what price freedom? Yeah. But I'll be the first to admit, I doubt this will happen, because working in cahoots with you, we have Mr. Blair and many other leaders of the British establishment who treat the Brexit vote and treat voters in general with total and utter contempt. And there is a great tradition here, isn't there? We've seen it with Denmark and with Ireland. You make people vote again. All I can say is if we finish up with an extension of Article 50, we may well finish up fighting the next set of European elections, and we will fight them. And if the betrayal becomes complete and we are forced to vote in a second referendum, you may be in for a big surprise. The British may be a very placid people, very laid back, but I promise you, if they get pushed too far, it's a lion that will roar. We will be even more defiant if we have to fight a second referendum, and we'll win it

um cenário um bocado mais bem arranjadinho, o país do terceiro mundo, que tem sempre aquelas eleições, pronto, duvidosas, regras bastante flexíveis para a perpetuação de quem está a ser devidamente financiado por devido a recursos. O Congo. Isto do Brexit é quase uma palhaçada igual à do Congo. Porque é só uma questão de mudar, pintares o cenário e veres a coisa tipo, a ser jogada com armas diferentes e tal, mas não deixa de, até o corporativismo mata quase como indiretamente devido às suas políticas de manipular a própria política do país, onde se estão assediados para terem os benefícios fiscais de quanto contam, para ter o seu crescimento 20% anual, porque têm ações na bolsa e etc. Mas, e então o que é que aconteceu aí no Congo? Ganhou o outro, o puppet dos franceses, mas na boa, é ExxonMobil, franceses. O Macron janta com eles todos, mas mais uma vez é engraçado, isto é muito típico em África, sempre que o poder muda de mãos e o mundo fica satisfeito por ver um novo nome perpetuar sempre a mesma desgraça, mas enfim, deve abrir um ou dois hospitais nos primeiros meses e depois esquece essa merda. O som deste clipe é assim um bocado marado, mas lá está, lá mais uma vez, independentemente de quem ganhe, quem lá teve há tanto tempo, já consolidou tanto poder, que vai ter que ser negociado 80% da riqueza territorial com o novo governo, fora o número de deputados que estão lá assentes, porque, quer dizer, as regras que eles inventam para eles próprios são muito esquisitas, por isso é quase é uma palhaçada tão grande, mas contada com uma narrativa mais sofisticada desta merda do Brexit, também não está a ir a lado nenhum. E o Congo, tudo na mesma, como a lesma. E a Inglaterra, o objetivo é exatamente o mesmo. Espero que não consigam mesmo. Thomas, you were outside that court today a short while ago when Fayulu went in to demand the recount and you managed to catch a few words with him. What did he have to say? Martin Fayulu told me when he arrived that this election is the people's victory and that it cannot be taken away from the people just because of negotiations between the government and Felix Tshisekedi, because this is what Martin Fayulu feared. He feared that Felix Tshisekedi was given the presidency because he negotiated a power-sharing deal with the current government. The whole morning on Saturday, Martin Fayulu's lawyers were at the Constitutional Court in order to bring all the necessary documents to file the appeal. And among these documents, there are the recounts from every polling station, according to Martin Fayulu and his team of witnesses that were deployed in the field on the day of the election. Martin Fayulu decides thus to follow the legal route to file his appeal and to contest the results of this election. Meanwhile, then, the results of the parliamentary elections have also been announced today, and it's President Joseph Kabila's coalition which has come out on top there. Now, that's despite their candidate coming third in the presidential race. How significant is all of that? It is significant because it means that the new president will have very limited power and influence, and it is quite surprising. The results of these parliamentary elections are very interesting because it means that the party in power, even though it came third in the presidential election, still has more seats in parliament than any other party. They have more than 300 seats, and Felix Tshisekedi and his party, who arrived first according to the Electoral Commission, only has 50 seats. 50 seats in parliament is nothing, and Martin Fayulu's coalition have 80 seats. So the fact that the ruling party has so many seats means that Felix Tshisekedi will have very little room to maneuver at the top of the state. Simples, né? E é que é mesmo espetacular. Se alguém está curioso, tipo, a parte A desta conclusão é a segunda parte do meu podcast anterior, o 63, acho eu. Para já, só, obviamente, os votos. Além dos próprios candidatos, estava tudo, obviamente, mais que minado. E máquinas de voto. Ah, e tipo, pronto, parece que o Ebola acabou. Eu não sei, isto é tudo tão... É tão estúpido como o que se passa um bocado na Inglaterra. Porque o outro quer uma recontagem, porque obviamente, digamos, a sabotagem do sistema eleitoral era mais do que óbvia, mas ao mesmo tempo é um bocado processual em termos de que os assentos parlamentares continuam dentro do lobby financeiro de todo o poder aglomerado que foi junto com o passado do tempo do poder. Epá, agora esqueci-me do nome do gajo. Do que lá estava, do que teve lá 17 anos, tipo, abardanhou-se a tudo, institucionalizou tudo no seu próprio nome. E agora, tipo, tem o lobby financeiro tão poderoso que mesmo a vitória do outro, tem 70 lugares no assento parlamentar, tipo, tem uma maioria absoluta no parlamento, apesar do primeiro-ministro ser outro. Ou lá, o que é que eles auto-intitulam ao líder deles, é insignificante, não? Isto é estúpido. É como nós andarmos aqui a votar e afinal quem manda é quem tem o capital, que está ali, em Bruxelas, a trabalhar para o BCE, para o FMI e para a ilusão do dinheiro inventado, para esta religião toda. Mas, enfim, e agora vamos até ao outro lado do mundo, vamos até à Venezuela. Está-se muito bem na Venezuela, mano. Eu não sei como é que o turismo não está em alta. Até o nosso primeiro-ministro qualquer já disse que não vou lá porque ia chegar no dia da manif e ainda levo com um tiro. Mas os portugueses que estão aí, aqueles que nunca puseram cá os pés, mas na boa, protejam-se aí e tal. Fica lá tudo, né? Pois. Na boa. O que eu acho piada neste clipe é que este clipe é contado como os mídia contam sempre as coisas, não é? É o imperialismo americano e, sem dúvidas, não vamos ser hipócritas. E, em particular, os serviços de inteligência secretos dos Estados Unidos, nomeadamente a CIA, estão sempre a foder o território, o que dá aquele pretexto. Mas depois, ao mesmo tempo, eu acho piada à lista dos aliados. É bate tudo certinho. É tipo... Enfim, e sabendo como a situação está, e a responsabilização logo imediata, e os parabéns dos quatro, este clipe é fixe porque um gajo subentendendo, sabendo o que está à procura, ouve-se de outra maneira, mas nós sabemos que esta notícia foi passada para o Papa Notícias, que está sempre à frente da televisão. Thomas, you were outside that court today a short while ago when Faiolo went in to demand the recount. Wait, peraí, clipe errado. Tá, man. Ai, o caraças. Onde é que estás? Ah, fuck. Venezuela is the center of a world war of U.S. imperialism and its allied governments, and they have tried to turn this formal, legal, constitutional, and peaceful ceremony into a world war against our country. The U.S. and its allies have refused to recognize Maduro's presidency, calling last year's election illegitimate. Other Latin American leaders, including Evo Morales of Bolivia, Daniel Ortega of Nicaragua, and Miguel Díaz-Canel of Cuba, welcomed Maduro's re-election and joined Thursday's inauguration in Caracas. The Trump administration's continued to ratchet up sanctions against Venezuela, even as its economy faces hyperinflation with severe shortages of food and medicine. About 3 million Venezuelans have left the country in recent years, with many settling in Colombia and Brazil. Pronto, isto lido entre as entrelinhas, mas e visto que alguns também fugiram para o Brasil. In Brazil, newly inaugurated far-right President Jair Bolsonaro said Wednesday he'll pull out of a United Nations agreement protecting the rights of migrants. Brazil joins just a handful of countries led by the United States that refused to ratify the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration last month. More than 160 other nations have signed on. E como puderam perceber, veio do mesmo serviço noticioso, que é o Democracy Now, e ao fim e ao cabo, lá está. Tem sempre aquele tom um bocado pejorativo. E pronto. E agora vamos até à França um bocadinho. E grande Bolsonaro, toma lá, nem mais. Coletes amarelos. Quem é que ainda tem a paciência? Muita gente, meu. Eu dei uma proposta no meu podcast anterior também, de irmos todos para o estádio com os coletes amarelos, mas permanentemente, até ao final do season, só para ser os jogos transmitidos a nível mundial e as pessoas perguntarem-se, pronto, é o nosso protesto, vamos sempre assim para os jogos, é para mostrar ao mundo que estamos em protesto, e víamos o jogo na mesma. Epá, acho que era perfeito. Porque a Sport TV tinha que comentar. O gajo lá do dossiê com os ímãs e não sei o quê. O gajo tinha que falar nessa merda. É, havia de ser bonito. E não custava nada a ninguém, meu. Na boa, leva a t-shirt do teu clube por baixo, meu. Leva as cuecas, o butt plug da cor certa. Whatever. Na boa. Na boa. E porra que o governo francês já me está a roubar um bocado o conceito, pá. Porque agora querem, tipo, criminalizar, apanhar ali numa vertente, a ver assim, a picar aos poucos. Se tu fores apanhado num comportamento violento numa manifestação, e os franceses fazem-nos muito bem, que a Maria Antonieta o diga, os gajos estão naquela, pá, se tu fores catado pela BOF agora já não podes entrar nos estádios de futebol para ver os jogos porque és considerado um hooligan. Tipo, ah, a sério? É pá, roubaram uma ideia, pronto. As many as 80,000 police officers will be deployed across France this weekend as the authorities prepare for the 9th week of the Yellow Vest protests. 5,000 police are expected in Paris alone for the Gilets Jaunes movement, which was first created to oppose a planned fuel tax rise, but grew into a protest about inequality and spending power. The demonstrators carried a range of placards, including one that called on President Emmanuel Macron to either give in or step down. Our demands are quite simple, and the answers are either violent or strict, this demonstrator says. When there is real recognition that we're here in the streets, and Macron acknowledges this in the media, then maybe we'll make some progress. France has struggled to contain the movement in part because it has no apparent leader, nor is it affiliated to a political party or a trade union, making negotiations rather difficult. The past weeks have seen violence on the streets, but some Gilets Jaunes have put the blame for that on far-left and far-right groups. Fuck. Não, era este o clipe, man. Ah, é este. Sorry. Mas é engraçado, pronto, este clipe era mais no contexto... Ei, peço desculpa, que é na flop. É que não me apetece editar isto, não. Isto é mais, é tipo, o poder político e os mídia estão um bocado à rasca realmente em apontar o dedo. Aqui sente-se tipo a necessidade que damos os extremos. É tipo, é toda a gente, é a população francesa. Porquê é que não reconhecem a simplicidade da situação? O povo está farto, man. Não é, ah, lá estão eles a tentar pôr o pessoal dentro de uma gaveta. Põe dentro de uma gaveta, pronto. É, já, tu pertences a esta gaveta e eu tenho aqui outra gaveta com as medidas anti-reacionárias em relação ao teu discurso. Epá, ok. Lá está. Este movimento está muito fixe. Agora, as tais medidas para o futebol, sorry. The Prime Minister yesterday said that against ultra-violence, the only answer is ultra-toughness. So he announced a couple of measures, one of them being the fact that people who are partaking in unannounced or undeclared demonstrations can be arrested immediately. Another one of his ideas is to introduce some kind of register for people known to use violence during demonstrations. And he used the example of hooliganism in the beginning of this century. France and many other European countries tackled hooliganism by introducing stadium bans for well-known hooligans. Edouard Philippe, the Prime Minister, wants something similar now for people who are violent during demonstrations. This is not really new, actually. It's already a law that has been passed in the Senate, but not yet in the lower house in France last year. So the measures and the law and the text, everything is already ready. So it's now up to the French Parliament to decide whether they want to implement these new measures to tackle the extreme violence we've seen over the last couple of weeks during the demonstrations of the Yellow Vests. Por isso, já vem o pacote de supressão. E obviamente que isto é muito vago. Os clubes vão sempre decidir ignorar isso, caso seja aprovado. E, basicamente, eu até me admiro ainda não terem declarado até a certa altura lei marcial mesmo, repetir obrigatório, mas isso também era muito feito se vê para a Europa. Aí até o Parlamento inglês, order! Let's get the fuck out of here! The French are toast! Eu não sei. Não sei. Mas, pronto... aos poucos, esta gente doida. Esta gente doida. Vamos ouvir um bocadinho de gente doida, meu. É porque depois é este desagrado, descontentamento, as políticas, que não, a opinião, o globalista, o aliado dele, o ideologista que está sempre a ser patrocinado pela Norman Lear ou pelo George Soros. É esta gente. Ora, isto é aquela associação também inglesa, meu, como é que é? Green New Deal, que é também um composto de gente doida. Pronto. Well, I think, you know, it, on some level it remains to be seen, but the kind of basic tenets of it are that we could have shorter work weeks, we could have a functional mass transit system for folks who live in New York, the MTA could actually work, maybe. Mm-hmm. Beautiful, affordable, rent-controlled public housing, you know, a job where our bosses aren't screwing us over, sort of any number of things you can imagine, Medicare for all, can sort of fit under this green umbrella. And most importantly, the planet wouldn't be burning around us and sort of baking us all into a hellscape future. E eu também gostava que tomasse um bocado mais de atenção ao que te rodeia, mas... Eu pensava que este movimento era inglês, mas esta caixa por acaso era americana. Mas ao fim e ao cabo, isto acaba por ser um movimento universal, porque estamos a salvar o planeta, não é? Nada melhor que a ecologia para ser um veículo para o globalismo de forma natural, porque kumbaya, kumbaya, kumbaya. E até andamos a levar com reportagens dos peixes que têm mais micro. Pá, olha, obrigado, China. Eu não ando a mandar garrafas de plástico para a merda do oceano, meu. Eu olho para aquelas notícias e fico naquela. Ah, meu, claro, não devia haver tanto plástico na merda do oceano, mas. Para ti que é eutanásia, para bem do planeta, não sei, eu nem sou sonâmbulo, não me desaparece plástico de casa, eu não estou, não sei, pronto, epá, não, um bocado esquisito, o que é que uma pessoa pode fazer, mas vamos lá ouvir então mais um destes gajos do Green New Deal, que esta gente fala, e que o patrão não me chateie, e só falta dizer, chega a hora que eu quero, e já agora invento o trabalho para mim, e por que não ficar em casa a dormir enquanto tu me pagas pelo meu trabalho? So Sunrise Movement is working to build an army of young people to stop climate change and create millions of good jobs for our generation. We see ourselves as working to actually transform the outrage and frustration that young people have felt at witnessing so much political stagnation and inaction on the issue of climate change for our entire lives. We've known about the issue of climate change twice as long as I've even been alive on this planet and have yet to do something meaningful about it. So we are really working at the nexus of protest organizing, protest demonstrations, things that really help us get our story out into the public and getting people and politicians paying attention to the crisis at hand and combining that with some hard-nosed political and electoral organizing. But we have completely altered, young people across this country have altered what is politically possible and feasible in this country on the issue of climate. 3 weeks ago, I was seeing headlines that said, Dems damp down hopes on climate for next Congress cycle. And now I'm seeing headlines like climate change tops Democratic agenda for 2019, 2020 and beyond. That is unbelievable to me. And it happened because thousands of young people started organizing, calling for the real solutions to the climate crisis, like a Green New Deal. We've done hundreds of office visits to congressional politicians, asking them to support Alexandria Ocasio-Cortez's select committee for a Green New Deal that would create a plan at the true scale and scope of the climate crisis. So young people are energized, we are motivated, we understand what is at stake with the wildfires, the drought-induced wildfires that have been destroying California and the West Coast. The IPCC report that came out saying that we have 12 years to radically transform our economy and society to protect human civilization as we know it. Young people are with it, and we are also ready to take action. Yes, cativaram a mente das nossas crianças. Está tudo pronto para o futuro. Pena é que isto é como aquela OAC que está aí na berra, a mulher é completamente doida. Isto, pronto... Estes movimentos, este realmente é americano, estava a confundir com aqueles que se colam com super cola nas paredes na Inglaterra. Porque sei lá, é tudo tão doido, meu. Isto é completamente ridículo. E pronto, e olha, fiquei sem clipes. Mano, passei um monte deles, meu. Fiquei sem clipes. Bem, há aqui um, pá, isto parece, eu não sei se passa este. Ah, porque não? Só para a despedida então. Mas isto é um clipe bué duvidoso, porque tipo, enfim, por um lado arrastam uns que eu acredito com outros que se calhar até é verdade, né? Vamos ser justos, mas como vem de um personagem que é assim um bocado duvidoso, e uma pessoa quando tem este tipo de informação mete logo a informação no ar, não se põe a ameaçar senão ainda acordas suicidado com duas balas na cabeça, mas só por causa disso deve ser obviamente mentira. Por isso fica aqui este clipe à despedida e cuidado, não andem pelos lados da Jamaica que aquela merda anda perigosa. Vá, tudo bom, até à próxima. So the book is out now, the case against the Democratic House impeaching Trump. We have to ask you before you hit the road, basically about what happened in Florida with convicted pedophile Jeffrey Epstein. I know that you were his attorney. I was his attorney during the time that he was being prosecuted. I have no legal, I've not taken a fee from him in years and years and years. But when you're somebody's attorney, you can't stop answering questions. So when he has a question now about the deal that was struck, I'm available to talk to him. You know, there was a big investigation. The Miami Herald just did it. And, of course, your name came up about possible accusations of dealing with totally women who were underage. Totally made up. Look, as to the first woman who accused me, her own lawyer admitted in front of witnesses that she was wrong, just wrong, that I couldn't have been in the places. The second woman is a woman who wrote to the New York Post claiming she had videotapes of Hillary Clinton, Bill Clinton, Donald Trump having sex with underage girls. The New York Post said, we don't believe you. They wouldn't even publish her story, but she's one of the people. So, you know, these are all come from the same source, David Boies, the attorney who's furious at me because I filed bar charges, unethical bar charges against him, and he threatened me that unless I withdrew the bar charges, he would find somebody else to accuse me. I don't think anybody believes this. Anybody takes this seriously. It's not like Me Too. Me Too, the men all knew the women. I never met these people. They're total strangers to me, and I'm looking for an opportunity. I'm looking for a trial. Let's have a hearing. There are emails that are secret, but that prove not only that I was framed, but who framed me. It names names. These people are going to go to jail once these emails come out, because this was a total frame-up for financial reasons, and I can prove it and will prove it. Have me back on the show when the emails come out. Boy, it'll be so interesting. There'll be prominent people in handcuffs. E o que é que a gente pode concluir daqui? É, quer dizer, então, se ele tem, eu também quero ver gente proeminente a ser presa em Portugal. Mas já que tem as provas, é pá, ponham logo as provas públicas, façam como o puto alegado hacker do Benfica. Qualquer coisa, metam logo pelo menos, tipo, se acham que isso é uma salvaguarda, como uma segurança para te manteres vivo quando nada ainda foi publicado, então tu vais morrer com os teus segredos. Mas obviamente que isto é um bocado patanga, mas faz lembrar aquela história da DC Madam, daqui há uns anos, que era lá gerente da casa de prostituição de elite que servia todos os congressistas ali do Senado. Epá, ah, eu tenho a lista, epá, põe logo a lista cá fora, porque depois apareceu o suicidado por forca em casa. E é isto que acontece, tens a merda, põe logo a merda no ar, meu. Esquece isso, a tua maior segurança é toda a gente saber. Porque quando tu és a única pessoa que ainda diz publicamente eu tenho isto e vou-vos lixar a todos, se ele tem realmente essas provas e esse conteúdo e sabe do que estas pessoas são capazes de fazer crimes sexuais com crianças, ainda ficas a pensar... Isso é a tua segurança? Oh, tu estás a morder nos dedos dos pés de titãs de corrupção e de crimes gigantes que não... Mais vale pôr logo tudo cá para fora, que se lixe, nem que fiques... Mais vale até ficares com a reputação de doido para o resto da tua vida do que realmente teres alguma coisa substancial guardada a sete chaves que vai ser enterrada contigo. Pronto, simples. E agora, antes de acabar, eu menti. Não era o último clipe. E não era o último clipe porquê? Porque eu ia ali no canal do YouTube e virei à esquerda pela rua dos vídeos com qualidade. Segundo à direita, pelos vídeos de alta qualidade, eloquentes para gente inteligente. Terceira à direita, a tasca do Humberto. Obviamente, o grande Humberto largou-me aqui um clipe no joelho que eu realmente já agora também vou passar. E perguntam-me vocês quem é o Humberto. O grande Humberto. Um homem sem remorsos a servir boa pinga e tramoços no melhor canal do YouTube perto de si. Deixam-me aqui um clipe muito curioso. Que isto por acaso até serve bem para arrematar mais ou menos o que a gente já falou neste podcast todo. que é este fenómeno da Alexandra Ocasio Cortés. Para já, tem o nome suante, tem o voto mexicano já na mão. É uma milenar. Ela é Al Gore, ela é Hillary Clinton, ela é tudo. Ela anda a ser bem treinada, ela até tem uma ponta de Bernie Sanders. Ela diz merda. É exatamente o que os liberais adoram ouvir. Tudo por direito, nada que eu tenha que fazer. Tudo bem. E claro que é uma também grande patrocinadora e arranca grandes aplausos, sempre com o seu discurso das mudanças climatéricas e não sei o quê. E por acaso ela neste clipe, vamos ouvir o clipe, mais vale. E depois eu digo. And I think that the part of it that is generational is that millennials and people and, you know, Gen Z and all these folks that come after us are looking up and we're like, the world is going to end in 12 years if we don't address climate change. And your biggest issue is, your biggest issue is, how are we going to pay for it? And like, this is the war, this is our World War II. And I think for younger people, we're looking at this and we're like, how are we saying let's take it easy when 3,000 Americans died last year? How are we saying let's take it easy when the nth person has just died from our cruel and unjust criminal justice system? How are we saying take it easy when the America that we're living in today is so dystopian, with people sleeping in their cars so that they can work a second job without health care, and we're told to settle down? I don't, it's a fundamental separation between, you know, that fierce urgency of now, the why we can't wait that King spoke of, that at some point these chronic realities do reach a breaking point. And I think for our generation, it's reached that. And I wish I didn't have to be, you know, doing every post, but sometimes I just feel like people aren't being held accountable. And until we all start pitching in and holding people accountable, I'm just gonna let them have it. E pronto, e agora o vídeo fica muito estridente. Epá, mas uma coisa é porque há aqui tanta coisa. Para já, a bacana relaxe, tira a etiqueta nova dos sapatos antes de aparecer assim na televisão. Epá, ela tem que relaxar um pouco. Ela tem aquele mimo com os olhos todos abertos, não é? Ela é muito estressada. Eu não sei porque é que a rapariga estressa tanto. Quando ela diz que se não fizermos nada, porque aparentemente nunca estamos a fazer nada, mas estamos sempre a pagar mais taxas e juros, e continua a não prender os incendiários. Enfim. Se o mundo vai acabar daqui a 12 anos, ela está preocupada com o quê? E depois usa aquelas técnicas, que é aqueles... Eles são espertos. Isto foi-lhe ensinado. Ela não está a fazer de propósito, porque ela de repente saca de alguns argumentos que nós concordamos, como se fôssemos portugueses a ouvir alguém a falar de Portugal. E tipo, mais ou menos. Mas é assim que tem que se falar. Porque eu não quero ver americanos a dormir dentro dos carros. E, a gente também não quer ver portugueses a viver na rua. Mas acho que às vezes há certas pessoas, pá, que não estão mesmo... Às vezes tu deitas-te na cama que fazes, não é? É um bocado justo, não é o deixar na mão, mas daí é ter direito, sem dar um pouco da sua mão também. A coisa fica assim um bocado, mas lá está. Vamos lá recapitular. Arranca com o assunto do daqui a 12 anos, está tudo morto, na boa. Nada de novo, nada de estranho. E depois, tem pena, é do seu americano, muito patriota, porque o assunto da mudança climatérica é um assunto global. É completamente global, por isso, daí até a própria insignificância de qualquer cidadão ver as medidas que são aplicadas em nome da ecologia para pagarem sobre taxas, sobre as taxas das putas do caraças, acaba por ser irrelevante, irrisório, e se isto é que é a luta que ela está a patrocinar e é a nível global, eu por mais que pague aqui na fatura da luz, olha, é capaz de continuar mais um americano a dormir dentro do carro. Aqui há uma conflagração de ideológica que apanha todos os lados de basicamente quem vai votar, porque depois escondem-se, como nós vemos nos cartazes dos políticos, quando é campanha é sempre a mesma merda. Esta agora que vem para as europeias não deve ser o caso. Mas sempre que são do Fórum Eleitoral Nacional, é sempre Portugal para os portugueses, mais Portugal, continuar Portugal, construir Portugal. É Portugal, Portugal, Portugal. E depois contam lá, Europa, Europa, Europa. E esta está, mas o americano, coitado, Porque a merda do aquecimento global é aquela técnica. É a técnica do costume. É sempre a mesma merda. Só que está aqui disfarçado numa carinha larocas. Nova. Mulher. Fala de Ziz. E. Pá. E se daqui a 12 anos vamos todos morrer, nem os Ziz deviam estar a preocupar muito, meu. Vai para a esquina, dar o cu, está calado, pronto, chega. Vamos todos morrer. Que são lixo, meu. A gente não consegue impedir a porcaria da China continuar a ser o maior poluidor do planeta, apesar da gente continuar a ir à loja de chinês e pagar as taxas e não saber o que fazer em relação ao ambiente. Guess what? Jesus. Isto é tão estúpido. Mas dito como ela disse... É tão bom. E está aqui a nova esperança dos milenares e o nosso franzir do sobreolho, como quem diz, Faith in Humanity Lost. Mas enfim, vamos ver. Pode ser que ela perca a cabeça com um gajo qualquer de Hollywood, estrague a sua vida e torne-se numa Lindsay Lohan política, porque ela ainda é tão nova e como está-lhe a ser dito o que tem que dizer, mas diz-o muito bem. Está aqui a apanhar uma tração, tipo, ela pode vir a ser grande. Então, se um dia for visitar as grutas da Hillary Clinton, então está garantido. Para bom entender, meia palavra basta. Então vá, agora é que é. Obrigado pelo clipe, foi calor. Tasca do Humberto no YouTube. Pena estar lá sempre um gajo, tipo, eu a interromper sempre. Mas tudo bom. Tudo bom.